Agora que eu tava falando é o seguinte, legal pra quem não é muito ligado em música, né? Não é rato de música. Enfim. Qual o problema dessas pessoas, né? Né, boa? O quê? Qual o problema dessas pessoas? Ah, eu só gosto de música. E aí, o que acontece? Quem não fica ouvindo tudo, não conhece tudo, o bom é você procurar trilha sonora de coisas pra você ouvir, porque aí geralmente reúne um pouco de cada. Então, uma dica legal é o seguinte: a trilha sonora de Vampire Diaries. Cada episódio tem muita música boa. Daí, se for na comunidade deles no Orkut, uma das comunidades que eu não sei, não lembro qual é que é no meu favorito. Eu lembro que a trilha de Smallville tinha umas músicas bem legaisinhas. Ah, trilha de Dulce é ótima. Mas o legal da trilha, da trilha ilegal pra você baixar de Vampire Diaries é o seguinte: a galera, cada episódio, eles vão lá na comunidade e upam as músicas daquele episódio. Entendeu? Então, porque se vocês forem lançar o CD oficial da trilha sonora, vai ser uma seleção da temporada. Então, mas o bom não, o bom é que cada episódio tem lá uma lista de 5 ou 6 ou 7 músicas que são sempre muito boas. De bandas que nunca vou falar, com bandas que você já ouviu falar, mas que você não parou pra ouvir o CD. aquele Gossip Girl já lançou várias bandas. Lançou Purses, que é muito bom. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Lançaram as três músicas do Purses, Inclusive, todo mundo eu gostou. continuo. Eu vejo Gossip Girl. Eu não sei o que é isso. Jcast. Pois bem, estamos aqui com a Boa Tia Henrique, que tava com saudade dela. Eu não. Você não tava com saudade de você mesma? Não, antes eu tava, não lembro. Lavendel. Eu só recomendo a trilha de Glee, que é legal também, porque são as versões deles das músicas. E porque eu, a série é sobre isso, né? Então tem que ser legal. Tá maneirinho, legalzinho também. Com o con no 3, todo mundo começa a chorar. 3. Cara, eu tava no Walmart fazendo compras com a minha sobrinha. Quando a boa me liga. Que? Sobrinha tem quantos anos mesmo? Não, minha irmã tava junto. Ah, tá. Ela foi comprar um remédio, algo assim. Não, minha sobrinha, minha irmã. Porque minha sobrinha não compra remédios, ela tem 4 anos de idade. As pessoas compram remédio pra ela. E aí a boa me liga, falando que Satoshi Kon morreu. Tadá! Foi mais ou menos assim, sabe? E minha mente não quis acreditar. E eu fui no carro até a minha casa, assim, consegui acreditar. Eu cheguei na internet, não consegui acreditar. Eu só fui acreditar horas depois. No caminho. Você me ligou e falando, olha, a Bo, ele não chamou ela de Bo no telefone, obviamente. Chamada daquele nome secreto que a gente não pode chamar. Oh, meu Deus. Falou, tá dizendo que todo mundo tweetando que o Satoshi Kon morreu. Vê se é verdade. Na hora eu falei, deve ser mais um boato de internet. Igual quando mataram o Akira Toriyama. Eu tava no carro. E o Akira Toriyama até hoje tá morto pra alguns. Eu tava no carro e, sei lá, passou 10 minutos desde que a Bo me ligou, não tava me aguentando. Não conseguia mais esperar. Eu preciso ligar pro live. Eu joguei no Google e falei, bom, olha só, tava no telefone, eu falei, olha só, aparentemente todos os blogs principais estão falando, dando notícia, então eu acho que é um pouco mais do que um boato, porque beleza, tipo, o Fuxico, que é um grande blog, anunciou a morte, eu tô sendo irônico. Santos com? Do Silvio Santos. Ah, sim, mas sabe por que foi, né? Foi um hacker? Foi um hacker, mas de qualquer forma era só o Fuxico. Mas isso não, todo mundo tava anunciando ali no News Network, aí quando umas horas depois atualizaram a Wikipedia, acabou. Pois é. Que a Wikipedia não mente, então. E aí, na verdade, o boato surgiu, que não foi exatamente um boato, né? Já surgiu como uma confirmação. Cara, não, aparentemente, o presidente lá da Madhouse, ele tinha anunciado, parece, no Twitter dele, que havia morrido um diretor do estúdio. E não tinha falado quem. E, obviamente, o nome... Você esqueceu o nome dele, Maruyama, o diretor do... O nome do Satoshi Kon, obviamente, não pulou na mente de ninguém, porque, óbvio, né? O cara é um cara jovem e proeminente. Mas, se não me engano, ele deu a idade. Que eu não sei quem, de 46 anos, ouviu o tweet japonês em algum lugar. Aí o pessoal, pela idade, meio que deduziu que era o Kon. E aí depois, parece que pelo Twitter de um funcionário da Gainax, algo assim, o cara falou que tinha sido o Satoshi Kon. E aí o Maruyama resolveu confirmar, né? Não tinha jeito. Confirmou que ele morreu, mas não disse nada mais. Não disse de quê, não disse nada. Até que no outro dia de manhã, a Kyoko Kon, que é a esposa dele, confirmou que ele tinha morrido. Morreu terça de manhã de câncer no pâncreas e que eles estavam sabendo desde maio. E que câncer no pâncreas, quando dá, ferrou. Você tem, no máximo, 6 meses de vida. Quando chega ao ponto de descobrir, você não dura muito tempo. Em 6 meses, no máximo, estourando, você tá morto. Todo mundo deve estar se perguntando agora. E Dream Machine? O que aconteceu com Dream Machine agora? Você falou tão baixo que o microfone ele nem reconheceu a sua voz, mas tudo bem. Fala mais alto. Deve estar todo mundo se perguntando como eu estou me perguntando. E agora? The Dream Machine? O que aconteceu? Eu dei uma pesquisada. É, fumar aumenta em 8 vezes a chance de você ter câncer no pâncreas, o que explica muita coisa. Então, se você é fumante e fã do Satoshi Kon, não siga o exemplo dele, por favor, não morra. O Johan mandou dar um recado. Que se for assim, todos os japoneses vão morrer de câncer, já que todos eles fumam pra cacete. O Johan tá muito preocupado com o Satoshi Kon, porque tá em Orlando nesse momento. Ele ficou meio chocado, mas ele tá lá em Orlando e tal. Mas chegou a falar com ele depois? Ele vai no Animal... Falei com ele ontem. Ele foi no Animal Kingdom e tal, então tá tranquilo. Peguei animalzinho. Ele não viu The Cove, né? É. Ele não sabe que os animais não estão felizes. Mas enfim, foi... Enfim, é como sempre. Sempre que morre um artista na televisão, meio sem avisar, assim, que não tá doente, que você não sabe que tá doente, ou que não é um velho, blá, blá, blá, você fica um pouco chocado. Obviamente, o Satoshi Kon ter morrido não chocou, assim, os apreciadores de animação japonesa um pouco mais. E é triste porque é normal, porque é um cara que tá muito em evidência agora. A gente tá falando, tá todo mundo falando muito dele sempre, porque tá muito em evidência, os filmes dele sempre são muito comentados, tá todo mundo na expectativa do filme novo, do The Dream Machine, então... Não, o filme que a gente acabou de assistir, né, o Inception, dizem que ele tem uma base muito, muito forte em Páprica e tal. O Parota, tá todo mundo falando desses dias muito nele e tal. E todo mundo sabe que tem alguns caras que a gente paga pau aqui no GQS. Tem o Nakrasawa, tem um pouco o Mamoru Hosoda, eu pago um pau particular pro Yoshitoshi Abe, e tem o Satoshi Kon. A gente sempre fala dele, a gente já fez o review de 2 dos 5 obras que ele tem, sabe? Então, o negócio é esse, apesar da idade avançada dele, ele é um diretor em ascensão. Ele é um novo talento, né? Porque ele tem poucos trabalhos. Ele começou a aparecer há pouco tempo. Ele tem 4 filmes e uma série. O primeiro filme dele, o Perfect Blue, é de 97, eu acho. Sim, eu tô falando assim, ele tá começando a despontar pra grande mídia como um cineasta agora, né? Uhum. Como um cineasta a nível... Como o Miyazaki é, né? Vamos ver o Miyazaki como um cineasta. Não vê mais como um animador japonês. Então você começa a ver o Satoshi Kon desse jeito agora. E o mundo todo, né? Que você viu que tinha notícia do falecimento dele em vários sites. Sim, de cinema. Tipo, o cineasta Satoshi Kon morreu. Então... A morte dele foi realmente muito inesperada. Ele não morreu tão cedo assim. Meu pai tem a idade dele. Meu pai tem 47 anos. Mas é o que? Você tá esperando a morte do teu pai, não, né? Não. Meu pai tá muito novo pra morrer. Com certeza. Então. Também, ainda mais sendo japonês, né? Então como você tá falando que não morreu tão novo? Ele não morreu tão novo. Ele não é novo, gente. 46, 47 pra anos morrer. Não é novo. Pra morrer é novo. Olha só, Luiz, quando a gente tem 10 anos, a gente imagina um cara de 40 um velho, né? Quando você tem 26, um cara de 40... Já tá no meio do caminho, né? É uma perspectiva muito assim, não, mas eu vou ter 40, você é tão jovem ainda. Pra que que eu tava falando isso? Porque todo mundo tem 40 anos e ouve o dia que chegou e se mijou, né? Tipo... Desculpa, foi sem querer, eu troquei o que eu tava falando, é a cerveja. É, ela já tomou 4 aqui. Não, 2 e meia. Né? 4, praticamente. Ou seja, resumindo, foi, óbvio, por todos esses agravantes, foi um choque ler isso. Foi realmente uma notícia que você acha que é piada, né? É, minha mãe virou pra mim e falou, ô Darko, minha mãe me chamou, você sabia, né, que minha mãe me chama de Darko. Todo mundo chama de Darko, a sua sobrinha. Tio Darko. Como você tá tão abalado com a morte desse cara, que eu não faço ideia de quem você é. Você tá tão abalado com a morte desse cara, imagina quando eu e seu pai morrer. Meu Deus. Eu fiquei chocado, cara. Fiquei... Aí eu tava pensando, não vai chegar nem perto, Sniff. Eu fiquei 3 dias chocado, sabe? Eu, sei lá, tô mal até agora. Foi muito, muito estranho. E aquela coisa, o cara tinha uma filmografia muito pequena, sabe? Você consegue fazer uma maratona só 2 coisas em 2 dias. Porque aquele negócio é... Sempre que um grande gênio sai de cena... Choca. Então, quando, sei lá, o Hitchcock morreu, deve ter sido um chororô, né? Quando o Kubrick morreu. O Kubrick tá vivo? Eu também pensei isso. Foi exatamente isso que o Kubrick morreu. Eu ia falar com uma certeza quando o Kubrick morreu, mas o Kubrick morreu? Não sei, cara. Será que o Kubrick tá vivo? Se ele tá vivo, não dirige mais. Deve estar muito velho, né? Então, quando o Kubrick saiu de cena, morreu morto, ou porque, sei lá, virou um Rick Comore, deve ter sido um chororô. Quando Disney morreu, deve ter sido chato. Mas qual é o nome daquele? Aquele Albert Richards morreu? Ele morreu faz tempo. Ele não morreu agora. Ele morreu 2 anos atrás. Ele é um cara dublador, ele não é um criador, porra. Sai daqui. É, mas ele morreu 2 anos atrás. Mas eu sempre lembro do Albert Richards quando eu penso em Disney. Porque ele dublou todos os filmes de Disney. Ele não dublou, não, sabe? A dubladora dele dublou. A dubladora dele, então. O nome dele. Não era ele fazendo várias vozinhas. Quando o Albert Richards morreu, Ficou todo mundo bolado, não. Não, porque o povo acha que o Albert Einstein é o nome do lugar. Não, não. Você sempre esquece que é um cara, sabe? É igual se um dia me contasse que Isopor é uma pessoa. É o Lucas Isopor. Quando o Samu Tezuka, que eu já falei do Samu Tezuka nessa lista? Não, não. Que a gente, inclusive, acabou de descobrir que o Samu Tezuka morreu... De câncer no estômago. Ou seja, aos 60 anos, não foi tão velho assim também. Ou seja, se você escreve, já sabe como é que você vai morrer. Escreve, desenha, né? Enfim, deixa eu ferrar. Mas o problema, onde eu tô querendo chegar, o problema do Satoshi Kon é o seguinte, foi cedo demais, ele só tem 5... Essa lista que eu disse agora, todos eles morreram com uma lista respeitável de trabalhos nas costas. Então, se você hoje em dia quiser maratonar um desses caras, vai ter bastante coisa pra você pesquisar. Satoshi Kon, você não vai ter muita história dele pessoal pra pesquisar, porque ele, né, era reservado e tinha pouco tempo de vida ativa na mídia, assim. Se você vai maratonar ele numa tarde, você vê tudo, se você tiver estômago pra isso. Mas deve ter um monte de trabalho dele que ele fez ponta ou fez produção. Ah, com certeza. Tem, mas tô falando trabalhos... Ele, autorais, né? É, obviamente ele fez background de blá blá blá. Ele, o primeiro filme autoral dele foi com 34 anos, Perfect Blue, 97. Ele já começou velhinho, né? Ele já começou tão novo. Assim, apesar de que o pessoal na animação não começa tão novo. É, ele fez uma série de trabalhos de produção, mas não é a mesma coisa. O Mamoru Hosoda aí também tá nessa casa dos 30 pra beirar os 40, eu acho. O que foi mais triste ainda é que no mesmo dia que a esposa anunciou que ele havia morrido, que tinha sido câncer e que eles recebiam desde maio, foi que no site oficial dele foi publicada uma carta, um post gigantesco, de muito grande, com uma despedida. Sim, é isso que gigantesco significa. Pois é, com uma despedida. Ele falando sobre várias coisas. E a gente tá afim de ler. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é muito irônico, porque, por exemplo, estamos em pleno século XXI, quando você imagina de uma doença que você fica sabendo que você vai morrer, daí você tá saudável, de repente você descobre que dentro de você tá tudo morrendo e que você morre um mês depois, é uma coisa muito melodramática, é uma coisa de livro, né, de aquela heroína romântica tossindo e morrendo de tuberculose, sabe? É uma coisa que às vezes você esquece que isso em pleno século XXI ainda existe. Então é o seguinte, isso acontecer com ele é uma coisa irônica, né? Ele é um grande cineasta, um grande criador, e teve a morte mais melodramática do mundo, porque além dele descobrir que ia morrer, ele descobriu que estava doente, descobriu que ia morrer dali alguns meses e deixou uma carta de despedida. Quer dizer, isso é alguma coisa, assim, isso é de arrepiar. E contando toda a trajetória dele com a doença e toda a angústia dele. E tudo muito rápido, né? Não é uma doença que ele conviveu pelos últimos 2 anos, é uma doença que ele descobriu em maio e a gente está em agosto. Eu vou postar por escrito também. Mas eu quero ler, porque... Porque é, né? Porque é uma coisa muito triste, a gente precisa extravasar essa tristeza de alguma forma. E vai ser lendo o post em áudio. É, pois é, cara. Traduzindo esse troço, eu já quase chorei as 3 vezes, então deixa eu ler. Foda-se, tá todo mundo pra chorar também. Quanto que a gente se preocupa com coerência nessa merda? Não vai ser agora que o cara morreu que a gente vai se preocupar. Pois é. E o rei da incoerência, Satoshi Kon. Como eu poderia esquecer, 18 de maio desse ano, recebi o seguinte prognóstico de um especialista cardiovascular do Hospital Musashino Red Cross. Você está no estágio final do câncer pancreático. Já metastatizou vários ossos. Você tem, no máximo, mais 6 meses de vida. Eu e minha esposa escutamos juntos. Era um destino tão inesperado e sustentável que quase não conseguimos lidar com ele. Eu costumava pensar, não tem nada que eu possa fazer se eu for morrer qualquer dia desses. Mesmo assim, foi muito repentino. Na verdade, houveram alguns sinais. 2 ou 3 meses antes disso, eu tive fortes dores em vários pontos das minhas costas e nas articulações das minhas pernas. Perdi a força na minha perna direita e ficou difícil de andar. Eu ia a um acupunturista e um quiropata, mas não estava melhorando. Então, após vários exames de ressonância magnética e outros aparelhos avançados, veio o inesperado anúncio de quanto tempo eu ainda tinha. Foi como se a morte estivesse atrás de mim sem que eu soubesse, e não havia nada que eu pudesse fazer. Após a notícia, minha esposa e eu pesquisamos meios de prolongar minha vida. Era literalmente uma situação de vida ou morte. Recebemos ajuda de amigos fiéis e aliados fortes. Eu não quis os medicamentos anticancerígenos e tentei viver com uma visão de mundo um pouco diferente do normal. O fato de eu ter rejeitado o que parecia normal foi fiel comigo mesmo. Eu nunca senti que fazia parte da maioria. Foi a mesma coisa com o tratamento médico, como com todo o resto. Por que não tentar continuar a viver seguindo os meus princípios? Contudo, em casos como esse, em que tento criar uma obra, a força de vontade de um só indivíduo não é o suficiente. A doença continuou progredindo dia após dia. Por outro lado, como membro da sociedade, eu aceito pelo menos uma parte do que ela considera como sendo certo. Eu pago meus impostos. Estou longe de ser um cidadão exemplar, mas sou um membro integral da sociedade japonesa. Então, além das tentativas de prolongar minha vida do meu próprio jeito, tentei fazer tudo o que fosse necessário para estar pronto para morrer. Não acho que tenha conseguido. Porém, uma coisa que fiz, com a ajuda de 2 amigos de confiança, foi criar uma companhia para tomar conta de assuntos como os vários copyrights que estão sob o meu nome. Outra coisa que fiz foi garantir que minha esposa receberia meus modestos bens, escrevendo um testamento. Não que eu ache que haja alguma briga pela minha herança ou algo assim, mas queria ter certeza que minha esposa, que deixarei para trás nesse mundo, não tenha com que se preocupar. E também queria me livrar de qualquer angústia que eu, que vou dar um pulinho lá do outro lado, estivesse carregando antes de partir. Toda pesquisa e papelada necessária para cumprir essas tarefas, assuntos que nem eu nem minha esposa somos bons em lidar, foram rapidamente executados por amigos maravilhosos. Depois, quando tive pneumonia e estive à beira da morte, coloquei minha última assinatura no testamento. E pensei que se eu morresse ali, não havia nada que pudesse ser feito. Finalmente posso morrer. Acabei sendo levado numa ambulância para o Massachino Red Cross dois dias depois. E levado de novo para lá, também de ambulância, no dia seguinte. Mesmo eu tive que ser hospitalizado e passar por vários exames. O resultado? Pneumonia, água nos pulmões. E quando perguntei abertamente ao doutor, a resposta que obtive foi bem profissional. E eu, de certa forma, fiquei feliz com isso. Você deve ter só mais um ou dois dias. Mesmo que sobreviva, provavelmente não passará do fim do mês. Quando ouvi, pensei. É como se ele estivesse me contando a previsão do tempo. Mas a situação era desesperadora. Isso foi em 7 de julho. Foi um tanabata brutal, com certeza. Então eu me decidi ali. Queria morrer em casa. Eu devo ter incomodado todos à minha volta, mas perguntei como eu poderia sair dali e voltar para casa. Graças aos esforços da minha esposa, à cooperação do hospital, que já havia desistido de mim, ao enorme esforço de outros núcleos médicos, as coincidências eram tantas que só podia ser um presente dos céus. Eu nunca vi tantas coincidências e eventos se encaixando tão perfeitamente na vida real. Eu não estava em Tokyo Godfathers, mal podia acreditar. Enquanto minha esposa corria para colocar tudo em ordem, eu implorava aos médicos, se eu puder ir para casa por pelo menos metade de um dia, ainda posso fazer várias coisas. E pensava na morte sozinho, no quarto depressivo do hospital. Eu estava sozinho, mas era isso que eu pensava. Talvez morrer não seja assim tão ruim. Eu não tinha razão aparente para pensar assim, e talvez precisasse pensar assim, mas eu estava surpreendentemente calmo e tranquilo. Porém, um pensamento não saía da minha cabeça. Não quero morrer aqui. Enquanto pensava nisso, algo saiu do calendário e começou a se espalhar pelo quarto. Ah, ótimo, uma linha marchando para fora do calendário. Minhas alucinações não são nem um pouco originais. Eu tive que sorrir do fato de que meus instintos profissionais agiam até mesmo em um momento como esse. Mas de qualquer forma, eu estava mais próximo da terra dos mortos naquele momento do que jamais estive. Eu senti a morte perto de mim. Mas com a ajuda de todas essas pessoas, miraculosamente fugi do Musashino Red Cross e voltei para casa, enrolado com a terra dos mortos e os cobertores. Devo enfatizar que não tenho nenhuma crítica ou ódio para com o hospital Musashino Red Cross, não me entendam mal. Eu só queria ir para casa, para minha casa, a casa onde eu vivia. Fiquei surpreso quando, ao ser carregado pela minha sala de estar, como um bônus, vivi aquela experiência de morte que todo mundo conhece, a de estar olhando para meu próprio corpo, como se flutuasse acima dele. Eu me via e a cena à minha volta de uma distância de vários metros acima do chão, por uma lente de longo alcance e fortes luzes. O quadrado que era a cama no meio do quarto parecia grande e proeminente, e meu corpo, enrolado em cobertas, era colocado no meio do quadrado, de uma forma que não me pareceu muito gentil, mas não estou reclamando. Então, tudo que me restava era esperar minha morte em minha casa. Porém, parece que consegui vencer a pneumonia, hein? De certa forma, eu pensei desse jeito. Eu não consegui morrer. Depois disso, quando eu não conseguia pensar em nada que não fosse a morte, eu passei a pensar que eu havia morrido então, daquela vez. No fundo da minha mente, o mundo renascido flutuava. Incrivelmente, depois disso, minha força vital foi rejuvenescida. Do fundo do meu coração, eu acreditava que foi graças às pessoas que me ajudaram. Primeiro e acima de tudo, minha esposa e meus grandes amigos, os médicos e enfermeiros. Agora que minhas forças haviam voltado, eu não podia desperdiçar tempo. Eu me convenci de que havia ganho um tempo extra de vida e queria gastá-lo com muito cuidado. Então pensei que queria pagar pelo menos uma das irresponsabilidades que eu deixaria para trás nesse mundo. Na verdade, eu só contei às pessoas próximas a mim sobre o câncer. Não havia contado nem mesmo aos meus pais. Principalmente por causa do meu trabalho, eu não podia contar a ninguém, mesmo se quisesse. Eu queria anunciar meu câncer na internet e dizer quanto tempo eu ainda tinha de vida. Mas se a morte de Satoshi tiver data marcada, reações ruins podem surgir, mesmo que poucas. Por isso acabei agindo de forma irresponsável com pessoas queridas por mim. Me desculpem. Existem tantas pessoas que eu queria ver antes de morrer, para dizer pelo menos uma palavra de agradecimento. Familiares, velhos amigos e colegas de classe do primário, do ginásio, do ensino médio, os colegas que fiz na faculdade, as pessoas que conheci no mundo do mangá, com quem troquei tantas inspirações, as pessoas do mercado de anime cujas mesas eu sentei próximo, saí para beber, com quem trabalhei junto nos mesmos trabalhos, os colegas com quem dividi bons e maus momentos, as incontáveis pessoas que tive a oportunidade de conhecer graças à minha posição de diretor de cinema, as pessoas que se proclamam os meus fãs, não apenas no Japão, como em todo o mundo, e os amigos que fiz pela internet. São tantas pessoas que quero ver pelo menos uma vez. Bem, existem algumas que não quero ver também. Mas se me encontrar com eles, tenho medo que o pensamento de eu nunca vou poder ver essa pessoa de novo vai tomar conta de mim. E eu não vou mais conseguir encarar a morte tranquilamente. Mesmo se eu me recuperasse, eu tinha tão pouca força e ver pessoas exige um pouco de esforço. Quanto mais as pessoas queriam me ver, mais difícil para mim era vê-las. Que ironia. Para piorar, a parte inferior do meu corpo ficou paralisada em consequência do câncer se espalhando pelos meus ossos. Fiquei preso em minha cama e não queria que as pessoas vissem meu corpo degenerado. Queria que as pessoas que conheço lembrassem de mim como Satoshi cheio de vida. Queria usar esse espaço para pedir desculpas aos meus parentes, amigos e conhecidos, por não lhes ter contado sobre o câncer, por minha irresponsabilidade. Por favor, entendam que esse foi o desejo egoísta de Satoshi. Quero dizer que Satoshi Kon era esse tipo de pessoa. Quando pensava em seus rostos, eu só tenho boas lembranças. E só lembro de seus sorrisos. Todos vocês, obrigado pelas ótimas memórias. Eu amava esse mundo em que vivia. Só de poder pensar nisso, já fico feliz. As várias pessoas que conheci nessa minha vida, sejam elas positivas ou negativas, ajudaram a mudar o ser humano que é Satoshi Kon. E eu sou grato por todos esses encontros. Mesmo que o resultado final seja uma morte prematura de meia idade, já aceitei esse como meu único destino. Várias coisas boas já aconteceram na minha vida, no fim das contas. O que eu penso sobre a morte agora é, só posso dizer que é muito ruim, de verdade. Entretanto, apesar de conseguir relevar grande parte das minhas ações irresponsáveis, não posso deixar de lamentar por duas coisas, meus pais e o fundador da Madhouse, Maruyama San. Mesmo sendo bem tarde, não havia escolha a não ser contar toda a verdade. Queria implorar a eles por perdão. Logo que vi o rosto de Maruyama San, ao vir me visitar em minha casa, não pude conter as lágrimas ou minha vergonha. Sinto muito por terminar assim. Maruyama não disse nada, balançou sua cabeça e segurou minhas mãos. Fui preenchido de agradecimento, sentimentos de gratidão e felicidade por ter tido a sorte de trabalhar com essa pessoa me tomaram como um avalanche. Pode ser egoísta, mas senti como se tivesse sido perdoado naquele instante. Meu maior arrependimento é o filme Yume Miru Kikai. Estou preocupado não apenas com o filme em si, mas com a equipe com quem trabalhei. Afinal, há uma grande possibilidade de que os storyboards que criamos com nosso sangue, suor e lágrimas nunca saiam no papel. Isso porque Satoshi Kon abraçou a história original, o roteiro, os personagens, os cenários, os rascunhos, a música, absolutamente tudo. Claro que algumas coisas eu dividi com o diretor de animação, diretor de arte e outros da equipe, mas basicamente a maior parte do trabalho só pode ser compreendida por Satoshi Kon. É fácil dizer que a culpa é minha por fazer as coisas desse jeito, mas do meu ponto de vista, fiz o possível para dividir minha visão com os outros. Contudo, no meu estado atual, só posso sentir remorso por meus erros nessas áreas. Sinto muito mesmo, por toda a equipe. Mas eu quero que eles entendam, mesmo que só um pouco. Satoshi Kon era esse tipo de gente. E justamente por isso, ele era capaz de fazer essas animações estranhas, diferente do habitual. Eu sei que é uma desculpa egoísta, mas pense no meu câncer e, por favor, me perdoe. Eu não estive parado, esperando pela morte. Mesmo agora, penso com meu cérebro enfraquecido em formas de fazer com que o meu trabalho continue mesmo depois que eu parta. Mas são todas ideias rasas. Quando contei a Maruyama sobre minha preocupação com Yume Miru Kikai, ele apenas disse, não se preocupe, nós vamos dar um jeito, não se preocupe. Eu chorei descontroladamente. Mesmo com meus outros filmes, eu fui responsável com a produção e orçamentos, mas sempre tive o Maruyama pra dar um jeito por mim no final. Dessa vez não é diferente, eu realmente não mudei. Eu pude falar com sinceridade com Maruyama. Graças a isso, eu fui capaz de sentir, mesmo que só um pouco, que o talento e as técnicas de Satoshi Kon foram de algum valor para a nossa indústria. Eu lamento perder seu talento. Queria que você fosse capaz de deixá-lo para nós. Se Maruyama-san da Madhouse diz isso, posso ir para o outro mundo com o mínimo de orgulho próprio. E claro, mesmo sem que ninguém me diga isso, eu fico triste que minhas visões estranhas e a habilidade de desenhar coisas nos mínimos detalhes se percam. Mas não posso fazer nada. Sou grato do fundo do meu coração que Maruyama me deu a oportunidade de mostrar ao mundo essas ideias. Muito obrigado mesmo. Satoshi Kon foi feliz como diretor de animação. Foi de quebrar o coração contar aos meus pais. Eu queria ir a Sapporo, onde meus pais vivem, enquanto eu ainda podia. Mas minha doença piorou tão repentinamente que eu acabei tendo que ligar para eles do quarto do hospital, perto da morte. Estou nos estágios finais do câncer e vou morrer logo. Eu fui feliz em ter nascido como seu filho. Obrigado. Eles devem ter ficado devastados com essa notícia vindo do nada. Mas eu tinha certeza que iria morrer naquele momento. Mas então eu voltei para casa e sobrevivi à pneumonia. Me decidi então que visitaria meus pais. Eles queriam me ver também. Deveria ser difícil vê-los. Eu não tinha forças para isso. Mas eu queria ver o rosto dos meus pais uma última vez. Eu queria encontrá-los. Eu queria encontrá-los o quão grata eu era por eles terem me trazido a esse mundo. Eu fui uma pessoa feliz. Mesmo que eu tenha que me desculpar com minha esposa, meus pais e todas as pessoas que amo, que passaram por minha vida um pouco mais rápido que a maioria. Meus pais ouviram meus desejos egoístas e vieram de Sapporo no dia seguinte. Eu nunca poderei esquecer as palavras que saíram da boca de minha mãe assim que ela me viu na cama. Me desculpe por não ter trazido ao mundo com um corpo mais forte. Eu fiquei sem palavras. Pude passar pouco tempo com meus pais, mas foi o suficiente. Eu sabia que se eu apenas visse seus rostos já seria o suficiente e acabou realmente sendo desse jeito. Obrigado, papai e mamãe. Estou muito feliz por ter nascido nesse mundo como filho de vocês dois. Meu coração está cheio de memórias e gratidão. A felicidade em si é importante, mas sou grato por vocês terem me ensinado a apreciar a felicidade. Muito obrigada. É desrespeitoso morrer antes de seus pais, mas nos últimos 10 anos eu fui capaz de fazer o que eu queria como um diretor de anime, atingir meus objetivos e conseguir algumas críticas muito boas. Eu me arrependo dos meus filmes não terem feito muito dinheiro, mas acho que eles conseguiram o que mereciam. Nesses últimos 10 anos, em particular, eu senti que vivia mais intensamente que os outros, e acho que meus pais entenderam o que se passava em meu coração. Por conta das visitas de Maruyama-san e meus pais, sinto que carrego um grande fardo em meus ombros. Por fim, para minha esposa, de todos a que eu mais me preocupo, mas que me ajudou até o fim. Desde o prognóstico, nós nos afogamos em lágrimas juntos várias vezes. Cada dia que passou foi brutal para nós dois, fisicamente e mentalmente. Quase não há palavras para descrever, mas o motivo para que eu conseguisse sobreviver nesses dias difíceis foram as palavras que você me disse logo após recebermos a notícia. Estarei ao seu lado até o fim. Fiel a essas palavras, mesmo me deixando preocupada ao extremo, você habilidosamente lidou com as demandas e pedidos que nos inundou e rapidamente aprendeu como tomar conta de seu marido. Fiquei emocionado te vendo lidar com as coisas de forma tão eficiente. Minha esposa é maravilhosa. Não tem por que continuar dizendo isso, você diz. Não, você é ainda mais maravilhosa do que jamais foi. Eu sinto isso. Mesmo depois de morrer, eu acredito que você mandará Satoshi Kon para outro mundo com graciosidade. Desde que nos casamos, eu estive tão envolvida em trabalho, que só pude passar um tempo em casa depois do câncer. Que vergonha. Mas você ficou junto a mim, sempre entendeu que eu precisava mergulhar no meu trabalho, que era aí que estava o meu talento. Obrigada. Existem tantas coisas, várias coisas com que me preocupo, mas tudo precisa de um fim. Por fim, para o Dr. H, que aceitou me consultar em casa até o fim, mesmo que essa não seja uma prática dos dias atuais, sua esposa e enfermeira Ka-san, quero expressar minha profunda gratidão. Tratamento médico em um lar é muito inconveniente, mas você pacientemente lidou com as várias dores que o câncer traz e se esforçou para que o tempo até o destino final fosse o mais confortável possível. Não sei dizer o quanto você me ajudou. E você não só lidou com esse paciente difícil e arrogante como se fosse seu dever, mas se comunicou comigo como um ser humano. Não sei expressar o quanto você me ajudou e o quanto você me salvou. Fui encorajado por suas qualidades enquanto ser humano várias vezes. Sou profundamente grato. E esse é mesmo o final, mas desde pouco depois de perceber a notícia nos meados de maio até agora, tive sorte de ter a compreensão, ajuda e suporte, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, de dois amigos. Meu amigo T, que está comigo desde o ensino médio e é membro da Constone Inc., e o produtor H. Os agradeço do fundo do meu coração, muito obrigado. É difícil para mim, com meu pobre vocabulário, expressar a minha gratidão de forma adequada a vocês dois. Minha esposa e eu recebemos muito de vocês. Se vocês dois não estivessem conosco, tenho certeza que teria antecipado minha morte. Olhando para como minha esposa senta ao meu lado todo o tempo, cada vez mais inquieta e preocupada, eu realmente lhes devo essa. E se eu puder pedir mais uma coisa, vocês poderiam ajudar minha esposa no meu rito de passagem para outro lado após minha morte? Eu irei bem mais tranquilo nesse voo se vocês puderem fazer isso por mim. Peço de coração. Bem, para todos que ficam comigo até agora neste longo documento, obrigada. Com meu coração cheio de gratidão por tudo que é de bom nesse mundo, eu descanso minha caneta. Agora me dê licença, pois tenho que ir. Satoshi Kon. Ai, chorei. Eu não sei o que falar. É. Fala alguma coisa. Ué, um minuto de silêncio pro Satoshi Kon. É, tipo, enfim. Não, sério mesmo. Sabe por quê? A gente lê uma coisa dessa e a gente fica pensando assim, cara, se eu desenhasse e se eu fosse diretor de animação, eu podia ser igual a ele. Porque eu sou tão louco quanto ele. Eu posso desenhar coisas loucas e fazer animações malucas. E as coisas que ele sente agora poderiam ser as coisas que eu sinto no momento em que eu for morrer. Ele é igual a todos nós, gente. Isso eu já sabia, né? Tipo, Não, ele realmente é igual a todos nós. Ele faz aquelas coisas malucas. Aquele Bakuyo no Musume. Aquela música da parada. Uhum. Aquela música é muito, muito, muito louca. Mas não é só porque tem uma música dessa num filme dele que ele seja tão diferente da gente. Tanto que quando a gente escuta a música, a gente se sente provavelmente do mesmo jeito que ele se sentia. Isso é muito bizarro. Não, obviamente, é um documento honesto desse, que ele tá sem nenhuma reserva, você fica, porque é difícil você... Esses diretores de animação, eles são muito Isso é muito fechado, isso é difícil você saber coisas. A gente aqui tem essa mania de saber da vida pessoal dos artistas, não sei o que lá. A gente não sabe, né, deles, assim. Né? A gente não é como se tivesse altos programas de entrevista ou extras de DVD em que eles aparecessem falando muito, né? Até que ele aparece demais nos extras, pra média dos diretores. Aparece ele lá pegando o filme todo pra fazer. É. Making off só com ele. É. Mas, pessoalmente, então, é legal que você realmente tenha uma visão do pessoal dele. Pena que não exista mais o pessoal dele agora, né? Mas é uma visão que você teve do que costumava ser a vida pessoal dele. Interessante. É interessante ver que ele tinha consciência dessa própria... Não é como se ele fosse um cara autista que faz essas loucuras. Ele tinha consciência do trabalho dele, né? Isso é legal. Tem gente que viaja, tem gente que romantiza demais o ícone do diretor ou do escritor. Papai, não. Tipo, ele realmente é um cara normal e um cara que é famoso por escrever ou por criar algo que é fora dos padrões, ele tem consciência que o trabalho dele é fora dos padrões, ele faz de propósito. Não é que a cabeça dele realmente vibre em outra frequência, não, tipo, ele só tem mais coragem de fazer aquilo e ele tem aquela vontade de expressar seus sentimentos daquela forma não convencional. Vai ter que outro diretor que no momento vai estar mais afim de fazer um filme mais padrão pra faturar uns milhões, entendeu? Mas ele não, ele tava afim de fazer algo que expressasse as ideias mais profundas dele. E ele não se sente como se ele fosse uma personificação do dom, né? Ele tem um dom, tanto que ele se sente culpado por morrer naquele momento, porque ele tinha coisas pra fazer, ele tinha coisas pra organizar e ele fica. O trabalho era a vida dele, sabe? A gente já percebia isso. Quando a gente fez o review, foi de Talk of Godfathers, que a gente comentou, dos extras, foi. Aqui a gente já tinha. Era o eixo de Páprica, mas a gente tinha. Mas a gente falou, antecipou e falou no Talk. Não sei, a gente viu ou no Talk of Godfathers ou no Páprica, a gente viu um extra mostrando o making off e a vida dele é o trabalho, sabe? O filme todo ele faz praticamente não, sozinho. É, o Páprica, foi no Páprica, que ele fica. Ele levou 2 anos, parece, se não me engano, desenhando storyboard, e os storyboards deles eram os mais detalhados de todos, porque ele praticamente fazia um mangá do filme ali. No começo, o filme tava inteiro ali no storyboard. E é legal, ele tem essa noção tão lógica de qual é o talento dele. O talento dele é justamente isso, é fazer esse storyboard detalhado. É ter essas ideias malucas, sabe? Ele sabe também as coisas ruins que traz. Ele consegue ser humilde, mas sem ficar com falsa modéstia também, né? Ele é muito consciente dos dons dele, mas ele também tem consciência que ele é só um cara. Aham. Uhum. Eu tô me colocando muito no lugar da esposa dele, sabe? Eu tô pensando assim... A esposa dele, ela devia se sentir uma heroína também, porque ela era a esposa daquele cara que passa o dia inteiro trabalhando e desenhando coisas e tal. Isso é triste, né? Não, você não sabe. Ela podia ser, também, ela podia ser super ressentida também. Pô, meu marido não fica comigo, né? Você não sabe. Você não tem como saber. Agora, ela pode estar pensando assim. A esposa que tá super ressentida, ela não vira pro marido e fala, eu vou estar do seu lado até o fim. Ela vira pra ele e fala, não se preocupa, que eu vou cuidar de todas as coisas que você deixou pendente. Tá. Ganhei. Mais de viúvas do que eu, provavelmente. Not. E no site oficial... Quantos você já enterrou? Não tive o prazer de matar um marido rico. Puta cara de viúva negra, viúva rosa listrada. Como assim, viúva rosa listrada? Olha pra essa blusa. Você tá rosa? Ah, tá. Ah, bom, hoje vem fantasiada de acidente na estrada. Uhum. É só porque eu tô com aquelas blusas fluorescentes que estão na moda. Bem, fechando o assunto do Con, saiu no site oficial do filme, do Yumemiro Kikai, que o filme, pelo visto, vai sair mesmo, mas não sei o quão fiel vai ser a ideia dele, né? Porque não dá pra saber direito o quanto tinha pronto dele. Pra ele ter ficado preocupado, eu acho que tava meio que no meio do caminho. Então não sei. Provavelmente tem material de storyboard e roteiro suficiente pras pessoas continuarem. O problema com certeza, é finalizar o que tava... Na hora de finalizar o filme, não vai ter mais o Con presente pra dar o toque final. Eles então. Provavelmente vão ter que duplicar a equipe pra fazer o trabalho do Con. Não vai ter o Con pra colocar os prédios pra dançar, né? Não, sem motivo nenhum. Então assim, provavelmente deve rolar um filme bom. Mas provavelmente não vai ser um filme do Satoshi Kon mais. Vai ser um filme bom. Não, acho que ainda dá pra ser um filme dele. Eu vi, cara... Vai ter um traço dele, pelo menos. O estilo é muito legal, cara. São robozinhos e os robôs têm um quê meio anime antigo, sabe? Uma carinha meio redonda. Com certeza esse filme vai dar mais dinheiro do que os outros. Que vai ser o trabalho pós-mortem do Satoshi Kon. Tem um climazinho Astro Boy, né? Tem, você chegou a ver foto, né? Aham, vi. Tem, os robôs têm um climinha... O robô de Astro Boy. Não, mas eu acho que vai ser bom, porque a partir do momento do filme vai ser o nosso adeus ao Satoshi Kon e o resto vai ser uma ode a ele. Então acho que vai ser legal. É uma pena. Eu gostaria que descobrissem amanhã. Olha, vários storyboards inéditos dele. Vamos fazer coisas com isso. Mas acho que não vão achar. Não vai ter, né? Porque ele trabalha diretamente. Eu tô achando música inédita dos Beatles até hoje, né? Do John Lennon. Ele trabalhava muito em mangá. Talvez tenha, sei lá, mangá perdido dele por aí. Ele trabalhava em mangá. Ele começou em mangá. A esposa dele, o Christopher Tolkien, não vive hoje em dia de desencavar Malu Escrito do Pai e lançar a esposa dele pra viver disso agora. Desencavar anotações do Satoshi Kon, vai lançar o livro de memórias dele, provavelmente, com anotações de desconexo. Ah, mas o japonês lança tudo. Tanto que você vê que você não vê ele lançando coisa do Tezuka aí. Tezuka deve ter lançado tudo que ele fez. Qualquer coisa que ele fez. Pegou um papel higiênico, rascunhou e lançou. Não, é o lencinho de papel que ele assou o nariz, tá lá, reproduzido pra vender. Ah, então vamos para a próxima notícia. É um... Agora todas as notícias não parecem importantes, assim, de repente. Dá pra encerrar o news agora, né? Quantos minutos? Notícias rápidas. Vai sair uma continuação de Bakemonogatari. Bakemonogatari é uma série de novels. E além do Bakemonogatari, tem o... Kizumonogatari, que é o que vai sair a adaptação em anime. Eu não sabia que Katanagatari fazia parte desse balaio. E não faz. Não faz? Me não. Disseram que faz. Eu li que fazia. Katanagatari não. Katanagatari, se eu não me engano, é do mesmo autor, mas é do outro mundo. Do mesmo autor. É, mas tem, não é da mesma linha, não. Ah, tá, mas tem alguma ligação. Porque mencionaram o Katanagatari. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu acho que não tem nada a ver, mas, tipo, mencionaram na mesma notícia, mencionaram que é o universo de Bakemonogatari, de Katanagatari. É do mesmo autor, mas eu não tenho certeza se é do mesmo universo. Esse Kizumonogatari vai contar a história da vampirinha bonitinha, a Shinobu, que é a Hirano dubla. E que não fala nada, então ela não precisa dublar nada. Peraí, a Hirano dubla um personagem que não fala nada? Aquela lourinha, aquela vampirinha loura que fica no canto. Eu não lembro mais, eu vi uma vez. Nossa, não lembra da Loli? Loura que ficava no canto? Não lembro. Como você consegue não lembrar de uma Loli? Processo. Pra mim é muito fácil. Me processo, não lembro. Eu vi esse episódio há muito tempo atrás, eu tenho que ver a série toda ainda. Vai contar a história dela e, pelo visto, também a história do protagonista, que tem todas aquelas coisas que aconteceram antes que só aparecem flash na série. Eu vou ter que ver de novo. Porque não fica muito claro direito o que eu vi. Antes de terminar a série, eu vou ter que ver de novo o que eu vi. É muito boa essa série. Um dia a gente fala dela. A segunda notícia que eu botei aqui foi porque o Live pediu, porque ela é uma imagem, né? Não tem muito o que comentar. O negócio é o seguinte, estavam lançando agora a quarta temporada de House no Japão, esse atraso, me pergunte por quê, em DVD. E aí, pra poder promover, né, fizeram um comercial, um embate entre o House e o Blackjack. O Blackjack é um médico, criação do Osamu Tezuka. Um dos mangás mais famosos dele. E que tem muita comparação com o House, porque ele também é um médico ranzinza, ele também se utiliza de métodos não convencionais pra salvar seus pacientes, óbvio. Não tem muita semelhança. Ele é ranzinza, não usa métodos convencionais e... E o House é isso, né? Então, mas o que é do House? Pô, mas o... Justamente. O Dr. Blackjack, ele tem partes do corpo. Você tá falando da cara dele. Ignore a cara dele. Tá falando da personalidade de cara do que ele faz. Obviamente, o Blackjack é um personagem muito mais melodramático do que o House, muito mais fantasioso. Mas, no geral, o povo fala que o House era... Todo mundo que curte anime compara o House com o Blackjack. Não, o House é tipo o Blackjack com o Sherlock Holmes. Faz uma fusão dos dois e sai o House. E aí vai rolar, não sei se vai rolar. É uns comerciais, né? Uma bobeirinha, só pra promover mesmo. Uma imagem, mas eu achei legal o seguinte: o japonês, ele é tão preso ao que é dele, nacionalista, né? Nacionalista. Que pra lançar o House lá, eles têm que associar um produto japonês grandioso. Veja só se eles precisam associar o House com alguém do Brasil. Isso é muito engraçado, né? Porque no resto do mundo todo se faz o contrário. Você vai lançar um produto e você associa a uma figura americana. Você abre a perna pro produto gringo, né? Enquanto lá não. Lá o House tem que tirar o chapéu e lutar com... Mesmo que ele ganhe no final o embate, mas ele tem que aceitar o duelo. Bem, PS3 no Brasil, caríssimo, muito caro. 5 milhões de arruga. R$2.000, cara. R$2.000 o PS3. Ah, minha cara de dar R$2.000 do PS3. Eu compro um Wii, só sério. A bolsa tá quebrando garrafas? É, talvez pelo Blu-ray player dele, que diz que é bom, né? Não, mas é aquela coisa. Já tava sendo vendido aqui, aquele importado, por R$1.300. Aí a Sony vem e me lança o oficial por R$2.000. Ou seja, ela tem noção que ela vai vender 5 unidades e tem que ser caro pra poder cobrir o investimento. Porque eles falaram que a gente vai justificar com suporte, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Talvez o que vai... Vai ter uma versão em português da redezinha lá, como é que é o nome aqui? Pois é, isso daí que deve atrair o pessoal, que é a PSN, que é a rede online pra você jogar online. E vai ser do Brasil, então você não vai correr risco de perder, você, se rolar uma mensalidade, você vai poder pagar aqui. Parece que tem um gold. Xbox não, o pessoal pega de fora. Tanto que, inclusive, se der na cabeça da... Por isso que eu falei que dá os updates, o pessoal fala, né, que a cada update eles gelam, porque... Não, se der, se der na cabeça da Microsoft, ela pode apagar a conta de todo mundo que tem conta americana, mas que é brasileiro. Porque é contra os termos do, do Xbox Live. E aí essa PCN talvez seja o que vai alavancar, mas ainda não chegou. Chegou o console, mas a PCN ainda não chegou, tá chegando. O PSP parece que já foi lançado, ou vai lançar também? PSP vão lançar e o PS2, que já tem oficial por, sei lá, R$700. Você compra o camelô por metade do preço, 350. Desbloqueado ainda. Então acho que a galera vai ficar no PS2 por um tempo. Desbloqueado com dois controles, dois memory cards e cinco DVDs. Eu não sei o que gamer quer com PS3. Por que gamer que é gamer não liga pra gráfico bom? Não é assim que funciona? Não, você não consegue entender a cabeça. Tem vários tipos de gamers, cara. Tem vários tipos de gamers. Vocês não gostam de coisa ruim? Então por que vocês não estão no... Eu, em particular, gosto de coisa velha. Não, mas no geral a galera não é assim? Não. Não? Não. Pô, gosto... Ah, então tá. Gamer, eu acho que o mais próximo de um gamer que você conhece é o Luan. Que ele gosta de jogos gostosos de jogar, sabe? Com uma jogabilidade boa e talvez que seja bonito. Mas eu nunca vi Luan falando, ah, o gráfico é muito foda. E você fala assim, ah, o Live, eu pensei em você porque o gráfico é foda. Mas em mim, tipo, eu não falo. Mas é porque o Luan é o cara da jogabilidade. Ele gosta de mecânica, ele gosta de como a coisa funciona. Se funciona bem, se é fluido. Tem o cara do gráfico, que gosta de coisa tudo muito bonito. E tem você. E tem eu. Entendi. São divisões muito bem, filho. Eu tenho um computador muito bom lá em casa, tenho vários jogos, mas eu só consigo jogar jogo do Game Boy Advance. Não me pergunte por quê. Uhum. Jogo do Nintendinho. Eu tava jogando Puyo Puyo pro Master System. E tem eu, que fico revoltado que todas as coisas legais estão indo pro mundo dos games e o cinema tá ficando cada vez pior. Isso não é justo. O que você acha do PS3 caro? Ah, faz sentido, não. Por quê? Porque ele é novo. Mas ele tá... Ele é novo, ele é caro. Eu acho... Sério, você é uma pessoa prática. Mas a versão importada tá R$1.300, a versão nacional tá R$2.000. R$1.300? É, são R$700 de diferença. Ué, impostos? Foi essa a justificativa que a Sony deu. Mas todo mundo sabe que pra importar você também paga imposto pra cacete. Ué, mas não... Mas pra empresa lançar oficialmente aqui, ela tem imposto. Que ela mas paga. De qualquer forma, tem vários projetos de leis rolando aí pra diminuição dos impostos. Mas eu acho o seguinte, é uma piada você lançar. Já que ela não pode lançar barato, tipo assim, não lança, sei lá. Por isso que ela não lançou até hoje, só resolveu lançar agora. PS2 eles lançaram no início do ano, sabe? Bem, iPod pega fogo em trem. Outra notícia do Live, eu não sei por que está aqui. Porque, cara... Que era uma lenda urbana, né? Então parece que não é realmente uma lenda urbana. É uma lenda urbana que pode pegar fogo? Cara, eu ando com meu celular... Que pega fogo é celular. Cara, eu ando com meu celular no bolso. Hoje você me ligou quando eu tava vindo pra cá, pra saber onde que eu tava. Na hora... Ele explodiu? Me veio essa preocupação. Cara, eu posso ficar estéreo? Porque meu celular toca toda hora perto do meu saco. Tô falando sério, na moral, tem algum perigo de eu ficar estéreo? Não faço a mínima ideia, tem. Bom, você que é um especialista em celulares. Eu que sou um especialista em celulares e sacos. Deixa eu pensar. Acho que sim, né? Acho que sim, né? Vai ver, você já está estéreo, você não sabe. Já tentou engravidar uma mulher? Live, Ju. Não. Cara, e um óvulo? Você não achou um óvulo por aí tentando engravidá-lo? Não, cara, que nojo. Oh, mas assim, se você vê um óvulo na rua, você abraça ele, entendeu? Aí se ele inchar, aí você vai ver que não, você não gosta. Abraçando? Cara, eu solto espermatozoide pelos meus poros agora? É, tipo assim, Isso me fez pensar no hentai muito fedido, cara, muito. Para com isso, pelo amor de Deus. É, não. E ele ainda incha na hora, né? Você tem o espermatozoide com... As pessoas que estão por aí sentindo nojo de mim agora, gente, eu não suo, porra. E com envelhecimento avançado. Por favor. Que entrou no óvulo, o óvulo já inchou. Já tá crescendo. Eu sou... 5 minutos depois já tá uma criança andando. Eu sou uma máquina... Você é mãe de papai. Eu sou uma máquina procriadora construída por uma raça em extinção. Uma raça em extinção me construiu pra poder procriar o mais rápido possível e dar continuidade à espécie. Se você for um vampiro da Stephanie Meyer, seu óvulo tem super... Ele não tem um óvulo, mesmo que ele seja um vampiro da Stephanie Meyer. Seu espermatozoide tem um super poder de... Peraí, eu não li Amanhecer. E Amanhecer, os vampiros descobrem que tem óvulos, é isso? Não, os vampiros descobrem que os seus gametas funcionam, de fato. Cara, você contou um spoiler de Crepúsculo pra todas as pessoas que escutam. Você estragou a vida delas. Vocês que são apaixonados por Crepúsculo, I'm so sorry. Fucking hate you. Por que o iPod explodiu, afinal de contas? Não sei, cara. Só sei que... Não sei. Não sei porque explodiu, cara. Explodiu, caralho. Sentiram um cheiro de queimado no trem. Parou o trem. Foi um escândalo. Aí veio a passageira toda triste. Olha, foi meu iPod. Foi mal. Explodiu quando eu tava ouvindo. E rolava ele uma... Ele pegou fogo ou ele queimou? Só explodiu. Bum. Acabou. Não sei. Pegou fogo. Porque tem uma lendinha aí de... várias pessoas reportam seus iPods queimaram nos seus ouvidos, sei lá. E o povo achava que isso era uma lenda. Só que agora não. Confirmou. Aconteceu isso. E aí a Apple tá botando a culpa na bateria, no fornecedor de bateria. Maldito Bloody Chinese. Continuando aquela nossa história de mangá oficial em iPods, iPads e afins, a Jump Skill a nova, que eu não sei se eu devo falar 19, se eu devo falar 19, então eu vou falar 19, porque o numeral pra mim sempre é em português, não importa a língua. A JavaScript 19 vai sair no iPad, quem anunciou foi a Yahoo Japan. A ideia é que vão ser lançados dois apps, um agora, que vai ser de graça, e vai ter só a primeira edição, que já saiu lá no Japão. E depois, dia 26 de agosto, vai lançar um outro, que você vai pagar 450 ienes, que dá uns 10 reais, com a primeira e a segunda edição, mais um wallpaper. E a revista trimestral. E aí, conforme for saindo, você vai pagando 10 reais e comprando a JavaScript no seu iPad. Pelo menos... Você é o caralho, a gente não pode. Ah, é, o japonês. Mas é uma novidade, porque a gente comentou que até então o pessoal só lançava velharia, né? Pra leitura online. Pra leitura, assim, pra você baixar, sabe? Agora não, saiu algo que realmente saiu na banca, sai logo em seguida no iPad. BlackRock Shooter, mais outra notícia minha. Saiu o OVA, BlackRock Shooter, agora, um tempo atrás, que é aquela versão da Hatsune Miku, daquela música em específico, que não é a Hatsune Miku, é a BlackRock. É um outro personagem. Baseada na Hatsune Miku e que é cantada com a voz da Vocaloid na música original, que é a que fez muito sucesso, ganhou um monte de bonequinho linda, maravilhosas, todas elas, ok? E saiu um OVA agora, e o OVA fez muito sucesso, vai passar em streaming. Já passou em... Hoje que dia? Vai passar em streaming agora, dia 31 de agosto. Esse podcast vai ser dia 28, então dia 31 é terça-feira, né? Vai ser terça-feira. Eu nem sabia que é agosto de 31 dias, então... Eu também não, fiquei sabendo o que a notícia me disse. No Nikodouga. E além disso, sai um teaser misterioso de que provavelmente vai sair um RPG de BlackRock Shooter. Não se sabe pra que plataforma, nada disso. Mas que tem English e tudo. She Becomes RPG. Mas isso tem a melhor importância, não sei o que é BlackRock Shooter. Sabe o que é BlackRock Shooter? Aquela amiga super legal que tem um foguinho azul no rosto e a roupa preta. Você vai gostar dela. É legal pra caramba, ela tem um trabuco gigantesco. O que é um trabuco? É uma arma. Ah, tá. Por que ele falou trabuco? Eu achei que fosse uma gíria pra bunda, sei lá. Não. Eu também achei que fosse uma gíria pra bunda. Só por causa da intocação. Você pareceu um... Assim, se materializou uma mesa de bar na sua frente, justamente. E agora eu acho que ela é a Adriana Bombom. Igualzinho. Eu vou te mostrar ela, cara. Que eu conheço, é um trabuco, é um bombom. Ela tá um trabuco, mano. Eu vou te mostrar ela. Bem, mais sessão de mortes. Takashi Makino morreu. E não morreu, não. Ele tá com câncer de pulmão. Não morreu ainda, não. Calma, mãe. Calma. Ah, desculpa. Isso não tem importância. Takashi morreu, todo mundo morreu. O Abby morreu. Isso não tem importância nenhuma, a não ser que ele canta com um pudim na cabeça, porque ele era a dupla Tokyo Purim. Que purim é de pudim, que é de pudim. Então, se ele morrer, a gente vai ter um cantor com pudim na cabeça a menos no mundo. E só sobra um no mundo, porque, né? É outro cara da dupla. E se a indústria de anime precisava do Satoshi Kon, tanto criativamente como economicamente, a indústria fonográfica precisa desse cara, porque não vai ter outro cara com pudim na cabeça pra substituir ele. Pois é. O artista se surpreendeu com a revelação, no mínimo, né? Já que parou de fumar há 14 anos, fail. Né? Mas assim, a gente tá pensando, pô, por que eu parei de fumar, né? Podia estar curtindo até hoje. Vou morrer mesmo. É, eu preciso ter continuado fumando, né, tadinho. Mas ele fez músicas pra animes infantis, fizeram músicas pra Doraemon e tanto em Shonen Kagan, pra facilidade que seja. Assim, ele é conhecido pelo brasileiro? Pô, não, não é. Por nada, né? Não tem jeito. É, pudim na cabeça. Ele já não era conhecido pelo pudim, mas também não é conhecido pelos trabalhos de composição. Porque quem é do Doraemon, né? Os japoneses, as crianças. O negócio do Doraemon é que... As crianças japonesas de shortzinho na barriga vem Doraemon. Tô falando de... Você falou shortzinho na barriga, eu ia comentar alguma coisa. Eu vi um japonesinho, ou até esse chinês, em campo de chinês, na rua esses dias igual o garotinho do Jasper. Pudim na... Igual. Camisinha de botão também? Não. Camisa de time de futebol brasileiro. Ah, é, já vale também. Quando eu vejo essas criancinhas asiáticas andando na rua com a carinha suja, dá vontade de agarrar e apertar muito, né? São tão fofos. Você viu asiáticos sujos? Eu nunca vi. Ah, eles vivem com a carinha assim suja de alguma coisa assim, tipo porque molho. Todos eles são chineses, né? Tipo molho. Né? Chinês é assim mesmo, vive sujo. Engraçado. Sempre que a gente escuta uma notícia sobre Doraemon, a gente pensa, Doraemon, conheço. Mas se a gente parar pra pensar, ninguém vê. Você já viu Doraemon? Tem muita vontade, mas fica na vontade. Eu nunca vi. Você já viu, Leve? Passou na Globo em algum momento? Já passou. Passou aqui no Brasil em algum momento. Eu vi, sim. Bem, a outra morte... Eu vi, mas não dava mínimo. Eu preferi o gênio. A outra morte já aconteceu, que era Bais. Que até quando eu comentei com o Live Joe, ele comentou da... Caramba, sumiu o nome dela? Aquela que a gente comentou lá no Jackass que morreu? A designer, pô, desapareceu o nome dela na minha cabeça assim, de repente. Que ela era muito legal. Aquele dos olhos, a musiquinha dos olhos tá na minha cabeça até agora. Enfim. A da aeróbica com poodles. Aham. Uhum. A Bice, ela tinha 30 anos, era cantora e compositora e morreu de infarto. Aos 30 anos. Mas o que tá vendo com esses japoneses? Voltem a comer comida que vocês comem. Milhões de japoneses devem morrer assim toda semana, assim, assim mesmo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eles comem peixe cru sempre. Voltem a comer peixe cru. Como é que você morre de infarto comendo peixe cru, né? Como que você faz isso? Não, ela é mulher japonesa e tem 30 anos, ou seja, quais são as chances, né? Na verdade, ela já morreu faz um tempo. Ela já morreu dia 30 de julho, vai fazer um mês. Mas é porque foi infarto no miocárdio. Foi no miocárdio. Então é por isso. Ah, é? Qual a diferença? Não sei, deve ter alguma. Ah, claro. Né? O miocárdio pelo coração, então. Foi no meio da dor do coração. Não sei, cara. Eu matava as aulas de biologia. É no meu coração, miocárdio. Então. Essa notícia virou notícia, essa notícia ganhou destaque agora, porque no episódio 20 de K-On! Saiu uma música, as minhas meninas cantaram uma música. Uma música péssima, né? É a música mais fofa do mundo, cara. Aquela música muito boa. Começou a fazer ficar de viadagem. E... O Dark começa a falar de K-On!, ele vira o Serginho do Big Brother. Cara, Itni, Sanchi, Gohan. Isso é genial. Tá bom. E quando, cara, olha o Manzai ali no palco, sabe? A Yui começa a falar besteira, começa a falar que, ah, eu não nasci em Kyoto, e as garotas reprimem ela, fazem um manzai ali, pô, descomem iboquê. No meio da música, isso é muito legal, o manzai dentro de uma música. Sim, a letra é muito legal. Fala de comida. O nome da música é 1, 2, 3, 4, arroz? É, arroz não, é refeição, sabe, Gohan. E também arroz. Não é, Gohan é arroz, não. E a refeição também. Ah, é porque comida japonesa é tanto sobre arroz, que o nome da refeição é arroz. Profundo. Eu assisti K-On! E eu estou profundamente apaixonada. Realmente é um anime muito real. O mangá não é tão legal, mas o anime é foda. Assistam, gente. Enche seu coração de alegria. Você se sente assim... pluma. Foi tão Xuxa Verde isso agora, você falando. Xuxa Rosa, no caso. Verde? Você viu o mato que a Sasha tava grávida? Caralho, tomou não. O Twitter todo, cara. Sasha grávida. Foi lá no Trending Topic direto. Que legal. Podem fazer um fake agora do Twitter. Sasha grávida. Itni, Sanchi, Gohan. É muito... Enfim. É... Se tivesse o Johan aqui agora, pronto. O jeito dando faniquito. Quem faz isso com a gente, cara? É incrível. Vou falar assim pra todo mundo ouvir. O Johan tem uma voz gracinha. Ah, ele tá se achando um gostosão depois que você disse isso. Mas é, só faz a gracinha. Tá tudo, vou pegar. A Boa tá comprometida, né, Boa? Fala do seu namorado no ar agora. O namorado dela também, preto e branco, com sombra. Primeira e meia da Natália. Vou deixar pro live ler pra poder dar em cima dela. Essa é sua, meu irmão. Vou roubar a mulher tua, dela, não, mano. Eu não dei em cima dela em hora nenhuma, né? Por que criou essa lenda agora? Você deu em cima dela sim no último programa, você não lembra? Dei. Por algum motivo, você falou que ela tinha amor e quer saber se ela era bonita isso e tal. É, isso é dar em cima? Quase continue dissertando sobre isso que você chega ao ponto. Tá bom. Oi, pessoal do GCast, tudo beleza com vocês? É Natália novamente, cumprindo o que falei no outro e-mail sobre mandar e-mail, sobre mandar mais e-mails e tal. Se quiserem me chamar de Nath, fique à vontade. Me senti estranho ouvindo vocês falarem Natália. Quase ninguém me chama assim. Tá bom, Bruna. Até cara de Bruna. Bruna? Né? Bruna. Você sabe que se você pega uma garota chamada Natália e chama ela de Bruna, parece que ela é prostituta, né? Com a sua fichinha? Não, porque ela tem que usar um nome de guerra à noite. Não é, é porque a namorada do... A ex-namorada do Luan, ela é a Renata. Sim. E eu chamo ela de Natália, porque ela tem cara de Natália. Aham. Uhum. Aí como eu vi essa Natália, fico... Então tá bom, Renata. Não, Bruno agora tô com a sua fichinha na cabeça, não tem jeito mais, vai ser Renata. Então, tá, é a Renata novamente, comprei o que foi no outro e-mail, vou mandar e-mails e tal. Se eu chamar de Rê, fique à vontade. Me senti estranho ouvindo vocês falarem Renata, quase ninguém me chama assim. Nesse último GCast, vocês falaram sobre um assunto que realmente me interessa, Evangelion. Eu ia fazer uma piada, mas ia ser muito sem graça. É, continua. Eu peguei fôlego pra piada, vocês viram, né? Eu vi. Sou que nem vocês, assisti pela primeira vez na Locomotion, o que me deixa um pouco preocupada, porque eu tinha aproximadamente 10 anos na época. Acho que eu tinha menos. Eu tinha bem mais. É de idade. E era uma das minhas séries favoritas, depois de Bubblegum Crisis 2040. Chegaram a assistir? Sim, recomendo muito essa série. Sim, eu cheguei, eu ouço as músicas da Pris até hoje. Eu ouvi umas críticas. Assim. Que 2040 não é bom. O povo cri-cri prefere a primeira versão, o OVA, e picha 2040 total. Eu nunca vi o OVA e não vejo nada de errado com 2040. Eu vi 2040 é muito novo, então. Nunca vi o OVA, eu gosto muito de 2040. Eu gosto de 2040, eu gosto dos personagens e eu gosto da Pris, basicamente. Eu não considero nada que eu vi com menos de 15 anos, então tanto faz. Até menos do que até 15 anos ainda vi, tinha umas opiniões bem bestas. Uns dois anos pra cá, tudo que eu vi antes de uns dois anos pra cá. Para-se, calma, daqui que compete japonês agora é esse, eu sou um merda. Na verdade, eu sou peste de 10 minutos pra agora, né? Eu só presto depois que o Satoshi morreu, aí eu tive uma epifania. Eu só vou prestar daqui a meia hora. Nunca vou prestar. Eu gosto. Na verdade, eu gosto da Pris, porque a Pris é uma das personagens, é uma das mulheres que eu gostaria de levar uma surra dela. Tem Michelle Rodrigues, mas quem? Mila Jovovich? Mila Jovovich, Michelle Rodrigues, a Jennifer Garner. Depois de Manchester, até eu quero levar uma surra da Michelle. Eu quero muito levar. Depois de Manchester, eu quero levar um tiro dela, diferente. Não, porque o tiro eu vou morrer. Eu não vou saborear, pô. Um tiro na perna. Tá, aí, beleza. Eu queria levar uma bronca da Evangeline, Lili. Isso ia ser muito legal. Uma bronquinha dela, tipo, uma lavada assim, um toma vergonha na cara, acorda pra vida. Boa, cara, eu também quero. Também quero. Eu compartilho dessa fantasia. Viu? Volta aqui, Chitara. A boa tá fazendo cosplay de Chitara. Se vocês vissem a boa agora, homens, e algumas garotas, ela tá de Chitara nesse momento. Ela tá com uma... Qual é o material daquilo? Eu não sei, cara. É tipo uma legging. É tipo material de minha calça, grosso, tipo uma legging. Tipo uma legging de onça e um sapato cheio de fivelas. Mas então... E uma blusa meio malhação nos 90, né? É. Ela, foi o que eu falei. Ela com uma jaqueta de couro, um tutu, ela tava Madonna nos anos 80. É, mas então, continuando, eu chegava a assistir o episódio duas vezes por dia. Uma vez à tarde, a reprise e à noite. Como podem imaginar, eu não entendi bolhufas no final. Mas eu levava a ver os Evas lutando, toda aquela história do Adão antes e blá blá blá. Basicamente, que todo mundo que gosta de Evangelho... Fazia. É. E isso quando não rolou aquela maratona de Evangelho de final de semana, o povo via a série inteira várias vezes. Já com os meus 14 anos, no começo da minha vida de... Ah... Agora ela tá Katy Perry. Katy Perry. Ah, que vocês me deixaram encapular. Ela tava tão boa. Ai, meu Deus. Agora saiu a Chitara Madonna e voltou a Katy Perry Madonna. E ela tá trocando a porcaria da sandália. Não, peraí. Não, boa. Aí só elogiou você até agora, qual é o seu problema? Cabulado. A gente elogiou demais, ela ficou encabulada. Já com meus 14 anos, no começo da minha vida... de otaku virtual, resolvi baixar a série para relembrar. Comecei a entender um pouco mais, mas mesmo assim fiquei com vários pontos de interrogação na minha cabeça. Decidi assistir o... Tipo assim, o Rê, você atingiu... Você foi ao contrário. Ela começou vendo anime legalmente e depois caiu na ilegalidade, né? Devia ser o contrário. Ah, mas acontece com todo mundo que começou vendo anime. Sim, é com todo mundo, mas devia ser o contrário, né? Você vai ficando mais velho, vai trabalha, ganha dinheiro e vai comprar animes, né? Aham. Uhum. E decidi assistir o The End pra ver se assim conseguiria decifrar a série. Mas apenas fiquei mais frustrada, porque aquele final com o Shinji enforcando a Asuka, ou Asuka enforcando o Shinji, não lembro mais. O Shinji enforcando a Asuka. Me deixou realmente indignada, fazendo eu entender menos ainda. Só recentemente que eu consegui finalmente clarear um pouco a situação, lendo matérias e tal. E ouvindo o G-Cast, lógico, né, pô? E final, ela não escreveu. Não explicou nada, né, cara? É. Nunca explicou nada. E finalmente... A gente só disse que sabe. A gente sabe, viu? O Yoha sabe. Não, eu sei também. Ah, você sabe? Sei. Então só eu que sou humilde e admito que não sei, né? Não, mas eu sei mesmo. Ah, tá. Só recentemente consegui finalmente clarear um pouco a situação de matérias e tal. E finalmente consegui tirar de mim aquele pensamento de, poxa, como sou incompetente de não entender o Evangelho. Pra essas pessoas como você, Renata, o Christopher Nolan criou o Inception. Exatamente. Exatamente. Eu também não entendi direito o Inception. Não, você entendeu o Inception. Sabe por quê? Eu entendi, mas eu tive que pensar um pouco depois. Eu não tava entendendo logo na hora. Inception é um filme foda, tá? É o que eu vou falar agora, porque eu vou pensar que eu não gostei. Não, é um filme foda. É uma peça cinematográfica muito foda, muito boa. Deve ser vista e apreciada pra sempre, mais de uma vez no cinema, como eu fiz. Mas... é uma obra simples de ser entendida, é uma narrativa bem linear, ela é meio truncada, meio bagunçada, você tem que... É aquele filme que você não pode perder nenhum diálogo. Você tem que assistir ele todo pra você ficar na... pra você não se perder na trama. Mas ele é um filme... Mas ele não é um filme existencialista, maluco, com teorias, blá blá blá. Não, é um filme de ação, e não é um filme cabeça. É um filme de ação muito bem estruturado, com uma estrutura complicada, complexa, que você precisa prestar atenção. Mas... A gente tava conversando sobre isso hoje, que faz o pessoal achar o filme complicado é que você tem que prestar atenção nele todo. E o pessoal não tá acostumado a prestar atenção no filme todo. O pessoal tá acostumado com o filme que você pode parar pra conversar. Você pode fazer um comentáriozinho engraçado. Você pode, sei lá, prestar atenção na pipoca que tá gostosa. Você pode pegar a namorada. Pode pegar a namorada. E esse filme dá pra fazer isso. E aí o que acontece? Por ele ter essa aura de filme cabeça, mas ao mesmo tempo não ser, a pessoa com um pingo de com menos déficit de atenção consegue ver o filme e consegue entender. A pessoa sai do cinema com aquela sensação de que, caralho, eu entendi um filme complicado, né? Uhum, todo mundo se achando muito. As pessoas que tomaram no rabo Tony Darko, tomou no cu Evangelion, sabe? Que estão se sentindo uns merdas. Eu agora tomei no rabo Book of Mantorra, não entendi porra nenhuma daquela merda. Tô deprimidíssimo por causa daquilo. Tô até agora em dia, vou ter que ver essa toda de novo, sabe? Você vê Inception, aí quando você vai ler as críticas sobre Inception, não tem crítica. É basicamente o crítico te contando o que acontece no filme. Porque ele se achou muito esperto, achou que ninguém entendeu, então ele tem que contar pra todo mundo. O Pablo Vilaça... Não, essa é uma crítica que eu tenho que dividir em três partes. partes. Uma das partes é basicamente ele contando o filme e não analisou nada. Tipo, ele tava muito feliz que ele entendeu aquilo. Então, o Renato, vá assistir Inception. Se você assistir, você vai assistir muito feliz. Você vai sentir a gênia, muito inteligente. Todos nós nos sentíamos sentindo também no clube. Depois que eu vi o review de vocês, assisti o 1.1, o 1.11, o 2.22, e realmente fiquei animadíssima com a série de novo. Ter orçamento pra fazer um filme é realmente impressionante. Ver aquelas lutas super bem feitas com aquelas animações de cair o queixo, realmente senti que, finalmente, Evangelho está sendo tratado com o jeito que merece. Também consegui acompanhar bem toda a história dos filmes, estou super ansiosa para os próximos. Live, Angel. Eu nunca assisti Super Vic, não deve ser da minha época. É, não deve ser mesmo. Não, ela ainda é mais velha do que eu, e eu me lembro de ter assistido Super Vic. Sabia que Super Vic foi... Eu acho que ela é mais velha do que eu. Sabia que Super Vic saiu num ranking aí como uma das piores séries de todos os tempos, né? Sério? Sério. Por quê? Que grosseria, que rude. Né? Não sei por quê. Quem foi que... Alguém me tweetou esses dias uma matéria mostrando onde tá Super Vic hoje em dia. É, você me mostrou. É, aí eu comentei, né, que não está na minha infância, robôzinhos não envelhecem. E aí a Bo me retweetou uma coisa incrível, um conceito de robôs muito bom, vai. Não, eu falei que robozinhas não envelhecem, mas elas correm o risco de ir mudando de etnia com o passar da oxidação. Elas vão ficando amarelas. Uhum. Legal, né? Aí eu fui no YouTube ver o último episódio de Super Vic. Assustador, rola uma Vic do mal que já tinha aparecido antes. Mas é uma versão aperfeiçoada, ela que tem sentimentos e fala como uma criança normal. Ela não tem a menor graça. Porque o legal é ver ela falando assim. E é uma série que é tão anos 80, porque assim, eles fazem ela de empregada doméstica descaradamente. Ele manda ela atender o telefone, sabe, limpar a casa, sabe? Exploração infantil, essa série hoje é um robô! Mas hoje em dia, você não imagina ver isso. A televisão hoje em dia tá tão politicamente correta que você não imaginaria. Uhum. Se fizesse um filme de Super Vic, ia ser uma coisa bem, bem maldosa, ia ser uma comédia bem... Eu perdi o termo. Subversiva. Uhum. Não deve ser da minha época. Se você quiser, tem uns doramas gravados aqui em casa. Se você quiser me mandar uma... Finalmente, Jesus Cristo! De quais você quer, eu vejo, eu tenho aqui e faço um favor pra você. Não tenho muita coisa, mas quando ele fez ajudar um pouco, eu consegui dar... Renata, presta atenção. Olha o que você vai fazer. Você vai fazer uma lista de tudo que você tem morando no seu HD e vai mandar pra gente. Depois a gente conversa. Inicialmente é só isso, ok? Ok. Se possível, adoraria ouvir um review especial de doramas, porque nos últimos anos estou mais para baixar doramas do que animes. E realmente tenho muito interesse nessa parte da cultura japonesa. Então, Renata, ajude o GCast a fazer um mega review de doramas. Mande alguns pra nós, manda a lista. Adoraria ouvir a opinião de vocês sobre a atuação dos atores, sobre a história, cenários, etc. Que, aliás, na minha opinião, é muito mais superior do que as novelas daqui. É... Bom, Renata, com relação... Eu vejo mais tokusatsu do que dorama, né? Então é mais fácil sair um review de tokusatsu antes de um de dorama. Eu vi muito poucos doramas. Vi muito picado. Então mande pra gente poder corrigir esse erro. Agora, eu vou te dizer que se você quiser um review sobre M-dramas, que são novelas mexicanas, você vai ter, pode ter um em breve, que eu vejo todo... Já vi várias, dá pra fazer um Goals Office na voz mexicana. Eu também. Se você curtir. É, bem, inclusive, a CNT, a Gazeta, tá passando novela mexicana, só que assim, é muito broxa de ver. Porque eles não têm dinheiro pra pagar uma dublagem decente. A dublagem, a gente vê aqueles atores com dublagem completamente diferente, dublagem ruim. Você chegou a ver que tentaram matar a Gabriela Spanik? Você que me contou, não foi? Foi. Eles tinham uma empregada que tava envenenando eles, a família toda. Não, foi você não, foi o Diego que me contou. Eu tava comentando com o Diego sobre como melodramática foi a morte do Con. E ele falou que mais melodramático ainda foi uma empregada que estava envenenando aos poucos a Gabriela Spanik. Ok, ganhou completamente o Con, né? Termina aí, vai. Bem, por hoje é só. Sinto que esse e-mail foi muito formal. Deve ser por causa do sono. Se houver erros de português, por favor, me perdoem. Até a próxima vez. Beijo e bye bye. Quem foi? Podia ter mais e-mail dela, né? É meu? Depois você quer falar. Eu tô falando isso, eu tô falando que podia ser um pouquinho maior. Sei, aham. Renata, então, da próxima vez você manda um e-mail maior. Quantas coisas que você faz durante o seu dia? Eu já esqueci assim? O nome da garota. O Renata, qual o nome dela? Renata. Rê, manda, assim, um e-mail. O que você faz quando você acorda, sabe? Essas coisas. E manda sua lista, a lista de dramas que você tem. Stalker maldito. Eu tenho vários K-dramas que a Otsu me passou que eu não vi ainda, by the way. Bem, o outro e-mail é... Outro e-mail do Matheus Nagal, que acho que é a primeira vez que ele manda... Peraí, tem 14 anos. Ele tem 14 anos, é uma criança. A gente tá ensinando coisas pra ele. É, vamos lá. Oi, pessoal do GCast. Meu nome é Matheus, tenho 14 anos e ouço podcast desde um em que vocês comentavam sobre o Mítico do Ratinho, acho. Que é do Mark One, um review antigo. A gente fez review de Mítico do Ratinho? Foi um review que a gente fez de toda a temporada. Ah, sim. Tá rolando a temporada do Mítico do Ratinho foi um. Já ouvi em alguns outros podcasts de animes, mas nenhum é tão informativo e divertido, ou não, quanto de vocês. Bom, acho que preciso agradecer, porque se não fosse por vocês, não conheceria o Mestre Urasawa, o excelente Higashi no Eden e até Doctor Who. E talvez até seja culpa de vocês que as minhas notas escolares estejam caindo. Cara, se as notas escolares estão caindo por causa de Doctor Who, a sua mãe vai ficar puta, mas a gente te ama. Então, o que é mais importante, a gente ou a sua mãe? Por favor, né? A gente tá fazendo um favor pro mundo. Por favor. E naquele cast sobre Monster, discordo do Luan. O traço do Urasawa é muito bom e parecido com a realidade. Seria estranho se todo mundo tivesse narizes perfeitos, né? Mas eu acho que o ponto do Luan é que no Urasawa todo mundo tem narizes imperfeitos. Né? Imperfeito com imperfeições muito parecidas. É, então o surrealismo é opostamente, enfim. Comecei a segui-los no Twitter, espero ter alguém pra falar sobre animes. Ah, ele quer falar de anime com a gente no Twitter. Demorou. Twitter. Se eu não te dei refollow ainda, eu vou corrigir esse erro quando chegar em casa. Por enquanto é só não dou refollow em ninguém. Sinto muito, pessoal. Só em alguns. Eu dou em todo mundo. Por enquanto é só. Vou ver se mando mais e-mails em breve. Até mais. Sequência de Porco Rosso. Eu juro. É um porco, um cara que virou porco. Porco rosso quer dizer porco vermelho. Ah, é? Em italiano. Tipo, varão vermelho. Quando eu era criança, quando eu era mais novo, eu fazia associação com Renato Russo. Eu sempre imaginava Renato Russo porquinho. Enfim. O Hayao Miyazaki vai fazer a primeira continuação dele. Daí, esse provavelmente é aquele projeto que agora ele só vai fazer filme de brincadeira no Ghibli, né? No Ghibli. Pois é, eu selecionei essa notícia também por conta do tom que o pessoal do Ghibli tá tratando ele. Que o Ghibli tinha 3 planos de filme pra lançar. O primeiro já saiu, foi o Ariete, né? Kaligurashi no Ariete. Parece que tá indo bem, tá fazendo dinheiro. O segundo também vai ser de um diretor estranho, que nem Ariete. E aí, depois, por diversão, rola o filme do Miyazaki. Primeiro fazer dinheiro, depois Miyazaki por diversão. É, porque eles querem começar... eles sabem que o Miyazaki não vai durar pra sempre. Inclusive, eu comentei isso, né? O Satoshi Kon morre e o Miyazaki tá aí, né? Fica a dica aí. Já tava na hora, né? Enfim. O que acontece? O cara não vai durar pra sempre, então o estúdio precisa se manter, pensar no futuro. Então eu tô começando a dar oportunidade pra esses novos diretores, tá indo bem. O traço ainda é o mesmo, mas é a marca registrada do Ghibli. Mas pelo jeito agradou. Eu não li ainda nenhum review sobre o filme, não sei se o filme é bom ou o filme é ruim, enfim. Vai demorar ainda uns 3 anos pra gente poder assistir, né? Seguindo o padrão. Mas é engraçado que na notícia, lá no NN, eles comentavam que se esse filme não fosse bem... O Ghibli tava pensando seriamente em parar de produzir filme e viver só do que ele já tem pronto. Ganhando de copyright, de direitos autorais do que ele já tem pronto. Isso é bizarro, porque é um pessimismo meio, né? Assim, cada filme estúdio, que eles investem, eles realmente apostam tudo, né? Não, eles penhoram a cueca pra fazer. Eu suspeito que sempre foi um estúdio muito pautado no Miyazaki. E como o Miyazaki tá perdendo a mão, sabe? Eles tão preocupados. Se eles não conseguiram outro jeito de ganhar dinheiro... Cara, perdendo a mão, isso. Caralho. Perdendo a mão pros críticos. O filme não dá dinheiro. Isso que interessa. Não sei, cara. Pony acho que não deu tanto dinheiro assim, não, cara. Eu acho que deu. Foi normal, não foi? Não sei. Se esse fosse mal, o estúdio fechar... Provavelmente com o Pony também. Se o Pony fosse mal, o estúdio teria fechado. Eu não sei. Enfim, só sei que aí... Já que é pra brincar, né, ele vai fazer Porco Rosso 2, que... Vai se passar na Guerra Civil Espanhola, um pouco depois do Porco Rosso original, que passa, acho que, logo após ser a Primeira Guerra Mundial. Alguns anos depois, alguns poucos anos depois. Enfim, vai ser a primeira tentativa do Miyazaki com uma continuação. Ou seja, vai ter mais motivo pra crítico falar mal dele, né? Porque fazer a continuação de um clássico, impossível um crítico gostar disso. Então... E aí vai ser, sei lá, filme todo, o porquinho lá rodando de avião. Não. E aí o filme acaba. E diz também que ele quis... Ele vai rodando de avião e visitando vários lugares, então o filme acaba do nada. Ele parece que ele declarou também que ele tava querendo fazer isso porque tava um pouco cansado de heroínas femininas, né? Os últimos filmes dele, todos são com heroínas femininas. Não só dele, né? Ariete também é feminina e parece que o próximo filme vai sair também é com uma heroína feminina. Mas ele pessoalmente tava cansado de trabalhar com garotinhas, então agora ele quis um herói masculino de novo. Ele que seja um porco. Ele seja um porco. É um homem, porra. Não, é um porco. Mas tem um... É um porco macho, mas é um porco. Mas tem um falo... Existente. Com 30 minutos de orgasmo, né? É sério? Um porco de 30 minutos de orgasmo? Não, só 30 segundos, acho. Ah, é bastante tempo. A revista Zipper ou Whatever anunciou que Paradise Kiss vai ser em live action. É o Azawa, autora de Nana, como vocês conhecem. Conta a história daquela mocinha de cabelo comprido, que aí o cara, por chamar ela de Caroline, ela passa por um processo de transformação, que a top model é surgida dela. Ela tá fazendo uma leitura dinâmica bizarríssima da notícia. Continua. Não, mas é isso aí, basicamente. E é isso, né? Vai sair. Você tá ansiosa? Você gosta de Paradise Kiss? Eu gosto de Paradise Kiss. Eu li Paradise Kiss, eu gosto também, legal. Eu gosto da Ayo Azawa, eu gosto dela, realmente. Tem live action de Nana, não tem? Tem um filme. São dois filmes, né? Dois filmes. Lançou a Mika na Caixinha. Adoro ela. E aí, pra quem gosta de live action japonês, vai ter aí vários nomes de sucesso que eu não conheço nenhum no elenco, como Keiko Kitagawa, Osamu Mukai, Natsuki Kato, Ayao Masa, Kento Kaku, Shuji Igarashi e Yusuke Yamamoto. Caralho, Yusuke Yamamoto vai estar, tá, caralho. Isso que é Yamamoto com esse nome. Esse aí eu acho que você quer. Logo na news de baixo tem escrito Yutaka Yamamoto. Ah, é. Eu não conheço isso que é Yamamoto, conheço Yutaka. Eu conheço vários Yusukes e vários Yamamotos. Agora, essa junção, esse crossover, nunca vi. E por falar em junção crossover, tem uma junção crossover que eu não esperava, que é o Yutaka Yamamoto, que foi aquele cara que começou a dirigir Luckstar e chutaram ele do Kyoane. Aí ele foi lá, fez Kanagi. E agora ele vai lançar um anime novo. O inesperado é que o anime novo vai sair no Noitamina. Por que inesperado? Porque ele faz anime moe. E o Noitame é mais focado pra um público mais adulto, né? Uns animes mais... Menos otaku. Então, provavelmente, esse anime novo não vai ser tão moe. O que eu espero, na verdade, é conseguir juntar os dois e que isso consiga dar um boost, né, na indústria. Aquela garota, aquela protagonista de Restaurante Paradiso tem muito moe. Paradise Key? De quê? Restaurante Paradiso. Então ele já sabe fazer moe. Sim, mas assim, não é a intenção, não é feito pro otaku. Isso que eu quero dizer. Inclusive, o próprio... Aquele... Qual o nome do autor de... Caramba, sumiu o nome do cara da minha cabeça. Caramba, sumiu o nome do cara. É, ô Lu, qual é o nome do autor de Lovina? Ai, eu não sei. Ele é coreano? Sumiu, desapareceu o nome do autor de Lovina na minha cabeça. Mas ele falou que... Gente, é o cara de Lovina. Qual é o seu problema? O cara de Lovina e Enigma. Segundo ele, o Moe morreu. Ah, eu li isso, Não tem mais espaço pra Moe, que a coisa tá se perdendo, o pessoal não tá mais tão interessado nisso... Pra mim é bullshit, a indústria só tá se reassentando. Não, eu concordo. Normal, é uma pulsação, é um ciclo normal, entendeu? Ele precisa ser tão dramático com relação a isso. Mas você sabe que todo mundo adora falar que as coisas morrem, que não sei o que é crise. Não sei o que morreu e crise são as frases favoritas. Coisa... Ah, essa temporada não tem muito Moe, então Moe morreu, o fim do Moe, apocalipse moético. Não. Moético. Não. Não, teve muita coisa, agora a indústria tá investindo em outras. É assim que funciona qualquer indústria. Não é, pois é, teve um boom do Moe. Até Hollywood tem as trends. Agora Hollywood tá numa trend de super-heróis e remakes. Isso vai acabar de novo daqui a pouco, sabe? Sim. É assim que funciona. Teve pessoas tem que fazer tratados em cima disso, sabe? Mas ignorando um pouquinho a programação da morte, teve o trend do Moe, o Moe tá se assentando. E agora eles estão tentando uma coisa nova aqui ou ali pra ver se empaca um novo boom. Uma outra coisa que vai dar tanto dinheiro quanto o Moe deu, sabe? As coisas morrem, é um ciclo, a indústria é um ciclo. Sim, o anime dos anos 80 tem um perfil, anos 90 tem um perfil, anos 2000 tem um perfil, e agora a gente tá começando a moldar o perfil dos anos da próxima década. É assim que funciona, eu não sei qual é o problema dessas pessoas. Porque essas pessoas gostam de ser pessimistas, elas gostam de falar porque dá a impressão que você sendo pessimista, você apontando, criando muitas teorias em cima do que tá aparentemente ruim, vai dar a impressão que você é mais culto, você é mais entendido do que tá acontecendo e tal. E não, não tem nada de errado você ser um fanboy. Aliás, eu acho que a indústria tá precisando disso. Que fanboy? De mais fanboísmo, sabe? Até na hora tarde agora eu tô perdoando. Porque os fanboys pelo menos estão empolgados. Esses pseudo-analistas da indústria são sempre... ranzinzas falando mal das coisas. Acabou o rant? Vamos ser fanboys, né, pô? Vamos ser fanboys. Evangelion 1.11 saiu no Brasil e tem uma locadora aqui perto. Como? Tem um pôster ali, Evangelion 1.11. Ali, aqui na sua casa não. Pera, uma locadora que tem ali. Na Galaxy? Tem. Tem, tá o pôster lá, Evangelion 1.11. É sério? É. Ah, que legal. Foda, cara. Demais. Não, mas é mesmo, é incrível. Much mess. Ah, mas aquela locadora tinha o box completo do desenho lá da MTV de Eon Flux. É uma locadora cult, cara. Ah, e tem muito pornô. Pornô pra cacete, é a locadora. O que mais tem ali é pornô. Saiu e o preço médio tá R$50 o DVD duplo ou o Blu-ray por 80 paus. Vale a pena o Blu-ray, o DVD não, o Blu-ray por 80 paus vale. Se você tiver o Blu-ray, todo o equipamento, né? É. Se eu não tiver, você baixa. Ele fala, eu não tinha pensado nisso. Eu pensei sinceramente comprar o Blu-ray e deixar na minha estante. Eu faria isso. Tá. Faria. Mas olha só, apoia a indústria, compra o Blu-ray, ou então baixa o 720p. Porque você, cara, é o que eu sempre falo, eu sou contra a pirataria. Por que não pode comprar o DVD? Porque você encontra a qualidade melhor. Ah, mas se você não se importar com isso, baixa, compra o DVD. Sim, mas eu sou daquela filosofia que eu já falei isso, tipo, eu acho que a gente deve ajudar a indústria, mas eu acho que você deve procurar qualidade. Então se recusam a te fornecer, é que eu tô revoltado, Karate Kid... Que eu tô esperando pra ver há séculos. Estreou só dublado aqui. Estreou só dublado? Não tinha visto. Só dublado. Eu imaginava então, assim, que isso fosse acontecer. Isso me revolta profundamente. Por quê? Eu fico esperando meses por um filme. De repente, esse cinema daqui estraga a minha experiência. O que eu faço? Eu vejo o filme legalmente. Vejo mesmo. Porque eu não sou obrigado a consumir uma... Sabe? Se o meio, sabe? Se não me fornece uma forma legal de ver a coisa do jeito que eu quero ver, eles não podem me culpar por piratear aquela coisa. Então, se por acaso... É, existe de graça pra mim uma qualidade superior na internet, e, mas sei lá, o Blu-ray ou é caro demais, ou o Blu-ray player é caro demais, sabe? Não tem como eu ver o Blu-ray player. Eu não preciso ver o DVD, eu vou baixar 720p 1080p na internet, simples assim. Sim, mas você também não tem o Blu-ray, né? Você não tem os aparelhos, etc. Porque é uma coisa cara demais ainda, né? Você comprar uma TV boa pra isso, é uma coisa que é complicado. Você precisa se programar pra comprar isso, mas você tem que preparar, respirar, analisar. Então, enquanto isso, eu baixo. A versão de Evangelho 1.11 que eu vi deve estar melhor do que esse DVD. Então, vamos fechar as notícias antes que acabe o espaço em disco da boa. Hello Kitty gigante. E é isso. Uma Hello Kitty de 8 metros lá em Odaiba, onde fica bugando. Eu pensei que ia falar, Hello Kitty em tamanho original. Não. Não, é. Eu fiz a piadinha já no post, se ela teria o tamanho real. E seria um gato gigante vivendo num planeta gigante. E ela teve na Bolsa de Valores. É outra notícia que não estava na lista. Ela foi lá fazer o quê? Eu não lembro direito, acho que foi aniversário da a Sanrio. A presença dela na bolsa fez aniversário, algo assim? A presença da Sanrio na bolsa? Ah, tá, entendi. Com ações. É, as ações dela fizeram aniversário. A presença dela na bolsa, eu... ok, Hello Kitty tá lá com o telefoninho, super estressada. Seria tão fofo. Seria muito fofo, mas ela não fala, né? Então não. Não, ela fala que desenho, ela fala. Eu nunca vi um desenho da Hello Kitty, pelo amor de Deus. Nunca vi o desenho da Hello Kitty? É japonês ainda, acho, se não me engano. Pelo amor de Deus, deve ser muito ruim. Ah, tem boca e tudo. Puta que pariu, não quero não. Essa bonita é um DVD lá em casa. Hello Kitty é a personagem, pra mim, mais pointless ever. Eu não sei qual é o sentido, eu não acho legal nada da Hello Kitty. Eu não acho ela fofa, sabe? Eu não acho nada dela. Ela é completamente... Ela pra mim, ela é antisséptica. Eu não me importo muito com a Hello Kitty. A Hello Kitty e o José Serra, pra mim, são iguais. Eu não me importo muito com a Hello Kitty, eu acho que já falei isso no ar, que essas Hello Kitty novas que estão tendo com roupa moderninha e tal, todas elas olham pra elas e pensam prostituta, na hora. Eu sou um hentai da... Cara, nenhum hentai da Hello Kitty me daria tesão. Ok. Porque a pessoa... Acho que ninguém, né? Pô. Você entendeu? Você é furry? Você entendeu? O pior é que não é só furry, né? Furry com gigantismo na cabeça. Cabeça não. Entendeu o que eu falei? Para de... Foi desentendido, coisa chata. Mas é isso, aí a Hello Kitty foi lá, foi uma pessoa fantasiada de Hello Kitty naquele climão, Mônica. Aham, uhum, eu vi a foto, horrível. Mexe. Enfim, uma Hello Kitty de pijama, né, se não me engano. Foi na Bolsa de Valores. Foi algo assim. Tava lá abraçada com o corretor, desesperado pra continuar trabalhando. Tem essa troça fantasiada daqui, é pra você continuar gritando no telefone. Caput voltou das cinzas. Não sei se foi porque a gente falou que os personagens da fita italiana estavam sumidos. Não sei. Eu não sei. Ele voltou das cinzas. Oi. Há muito tempo que eu não mando e-mail para o GQS. E como diria o esquartejador, vamos por partes. Essa piada é velha, Caput. Demais, cara. Mais de você. Você é um dos personagens da nossa fic, por favor. Adorei os últimos programas. O Ghost of Sobre True Blood foi demais. Eu amo essa série. E a terceira temporada está muito boa. Conjunta Vampiro Toreador. Cuidado pra não te dar um spoiler aí, peraí. Droga, eu tô no terceiro episódio ainda. Não tem nada não, pode ler. Tá, o Talbot não é realmente Toreador, mas... O único spoiler que tem, você já sabe. Vai, lê. Que o Talbot é um vampiro? Não, lá pro final. Um vilão carismático e poderoso, diferente da vilã da segunda temporada. E lobisomens e fadas para aumentar essa mitologia já louca e encantadora da série. Aí o spoiler, fadas? Fadas, eu já sabia. Eu não sabia que ia começar a passar tão cedo. Fica, né, pro resto do pessoal, né? Que não sabe. Fica no ar as fadas. A gente não tá dizendo que tem fadas em True Blood, né? Não mesmo. Isso daí foi ele exagerando. Ele falando, ah, tem a fada. É porque o Robert Pattinson participou do episódio. Aliás, parece que tem um estudo científico de que os vampiros de Crepúsculo estão mais próximos no mundo real de uma borboleta do que de um morcego. Cara, o negócio não é esse. Depois que eu fiquei sabendo essa história de que bababá, o Jacob é um shapeshifter, bababá, não é lobisomem. Então agora mesmo é que o Edward é uma fada mesmo, né? É, provavelmente. Ele só fala que é vampiro, né? É, igual o como ele outro... Ele só fala que é vampiro pra pegar mulher. Não, como o outro é um shapeshifter que gosta de ser lobo, e por isso, no senso comum, ele é um lobisomem. Eles são uma fada, mas como eles se alimentam de sangue, né? Aí, no senso comum, eles são vampiros de bababá, mas são fada. Aham. Uhum. Aí continua. Adorei o programa da DC, mesmo que eu não entenda muito desse universo. Alguém entende, nem o Dandidio entende. O que eu entendo hoje, devo a minha curiosidade de procurar coisas no Google depois de ver The Big Bang Theory. voltei a ver animes depois de muito tempo. Terminei de ver Full Metal Brotherhood e um anime novo, na verdade desconhecido, mas não novo, do mesmo estúdio, chamado Bacano. Esse anime conta a história de um grupo de alquimistas que, viajando em um navio em 1711, evocam um demônio que lhes concede a imortalidade. A única regra é utilizar seu nome verdadeiro com outros imortais. E caso você quisesse morrer, deveria pedir para um imortal colocar a mão sobre sua cabeça e absorvê-lo, que invocou quem morre no final é fulano, né? Meu Deus do céu, cara, você tá muito confuso. Bacana, bacana, legal. Bacana, bacana. Eu te entendo, é inevitável. Eu te entendo, eu te entendo, eu perdoo. É fraco, mas é mais inevitável do que o Por Partes do Capuz. Realmente. E é, sei lá, de 2000 e pouquinho do... primeira metade dessa década, e pra quem percebeu, tá na capa do Reviews aí, desde que o Reviews ganhou essa capa nova, né? Tá lá dançando, porque a gente tá pra assistir, mas não assiste nunca. Muita coisa pra ver, um dia eu assisto, a gente fala dele. Agora a gente tem a versão nova aí, que o Johan mandou, melhor qualidade, então talvez role, né? Vai rolar. Vamos pular o resumo dele, né? Pra não contar tudo. Bom, enfim, ele dá aqui uma sinopse da série inteira. Né? Conta tudo, que tem, quem mata quem no final. No final ele termina com recomendo. É o que ele falou, só que o anime parece ter sido feito por Tarantino, possui ótima trilha sonora e muito sangue, e mortes bem violentas, recomendo. Aí sim. Bem, é isso, boa sorte pra vocês e continue com o bom trabalho. Você não comentou Caputo no nosso especial Fica Italiano, na última que teve? Rolou Caputo naquela? Rolou Caputo, rolou? O Caputo. O Caputo tá. Rolou a paixão de infância do Caputo? Agora ela tá mais. Katy Perry, ela agora, tá com aquele Liliari. Não, ela tá Zoe de Chanel. Zoe de Chanel. Qual é o problema? O Renato, você também é assim? Você fica trocando de roupa toda hora? Enquanto e quando você... a gente elogia, você fica sem... sem graça, sem troca? Graça. Qual é o nome desse moe, né? Não sei. Próximo e-mail é um e-mail bem curto e grosso, da Sun Lin, de Taipei, que por algum motivo fala francês. Je suis Sun Lin, revenu à la rencontre. O agent de compte à la banque internationale de Taipei. Je vous demander de passionate. Cara, você vai ler aí. Você quer ser muito macho. Você lê aí, vai, lê aí. Vamos ver. É porque a mãe depois, da boa tá olhando e eu vi o... Depois de mim, a boa vai fazer pra ver quem é o melhor francês. Je suis Sun Lin. Peraí, você não vai falar até o nome de Taipei em francês? É, ué. O nome de Taipei é o quê? Taipenês? Taipei fica onde, afinal de contas? Taipei? É. Não é Taipandia. Vai, continua. Je suis Sun Lin, revenu à la rencontre. En agent de compte à la Banque internationale de Taipei, je vous demande de partenariat dans le reprofilage. Reprofilage deve ser alguma coisa de reprodução. Banque Internacional de Taipei. Ela demanda alguma coisa. Ela representa o paternato da reprodução. Ela tá demandando o paternato. Uma agência de... É uma agência... Dando dentro. Ela é uma agência que é competente ao Banco Nacional de Taipei. Não, é o paternato dentro da reprodução. Reprodução, paternidade, né? Ela demanda o paternato dentro da... Ah, okay. Ela quer que assuma a paternidade. Ela demanda a paternidade dentro da reprodução. Ela tá exigindo que o pessoal assuma a paternidade. A gente é pai de alguém em Taipei? Eu nunca comi nenhuma taipanesa. Eu queria muita comida da minha a Celine, né? Mas ela não é taipanesa. Mas é francesa. Ah, claro. Ai, ai. Quando a boa voltar, a gente bota ela pra ler em francês. Dogueto é o nome do cara. Tchau, cara. Não, tô brincando, vó. É o Dogueto. Mas botando pra, se você ler isso em japonês, é Dogueto. Vou ficar com isso na cabeça agora o dia inteiro. Domingo da gente. Se você ler com a pronúncia japonesa, o nome dele é Dogueto. Olá, tô começando a ouvir o pod de vocês. Tana Jura. Tô ouvindo o 21. Peraí, pô. Bem legal. Ele morou no Japão por 4 anos em Tóquio. E nos Natsu Yasumi, que são as semanas de feriados, manja. O cara é do Gueto que morou no Japão, sabe? Fala manja. Yo! Ele só ia em Akihabara, manja. Era o lugar dos meus sonhos. Tem uns 3 shoppings de 8 andares só de informática. Tinha computadores de todos os tipos. Lá que eu comprei meu primeiro Mac. Eu ficava maluco. Ia lá às 6 da manhã e só voltava quando fechava as lojas. Muito, muito maluco. Isso em 91. Não sei hoje. Mas era muito bom. Vou continuar ouvindo. Bye. Cara, eu te amo. Você é muito hardcore. Você teve aqui rabar em 91. Na época que não tinha, moe. Não tinha postas gigantes com garotinhas de cabelo roxo. É, tipo, ao invés de pornografia infantil gigante, tinha computadores gigantes. Cara, em 91 tava... O boom otaku no ocidente tava começando, sabe? Otaku no vídeo. Pá! Sabe? Que legal, cara. Nossa... Né? Foda, cara. Muito foda, cara. Eu não tô sendo irônico, tá? Às vezes eu faço tanto irônico que eu tenho medo da pessoa achar. Você falando de verdade, cara. Tipo, muito legal. Mas aí... Manda mais e-mail, conta mais experiência de como que foi, por que que você foi pra lá, o que você tava fazendo lá, como é, né, que foi. Conta pra gente, sabe? Eu não sei o nome dele, não sei nada, só sei que ele é o Dogueto. Por favor, Dogueto, mande e-mails, eu quero saber mais. Pra saber se ele é descendente japonês, não precisa nem saber. Enfim. E dois comentáriozinhos, um do Freaktoons, no podcast de comédia japonesa, o último Marco One. Vamos lá. Mais um programa sobre comportamento japonês. Acho que vocês pegaram a essência do modo de pensar japonês com sucesso. Realmente é muito diferente do ocidental. As atrações lá são caprichadas porque eles têm competição entre os canais e praticam entretenimento à exaustão. O que, que foi agora? Atirou a onça. Por quê? Ah, porque ficou melhor assim. Ai, muito, muito bom. Agora você tava o quê? Eu não sei mais. Eu tô... Perdeu toda a identidade. Virou a senhora agora, né? Virou a senhora. Virou uma das James Olsen. Ah, não, não quero isso. Ser. De vilã do Batman, Chitara, você decaiu pra uma gêmea Olsen, cara. Mas eu não quero chamar muita atenção. O que diferença faz? Você chama de qualquer jeito? É, exato. Então, tanto faz. É, mas eu já chamo, eu vou chamar o quadrado. Não tem como chamar mais, você já chama de todo mundo. Todo mundo é limite. Ai, que grosseria. Ela vai segurar, que eu não vou sair mais. Né? Vamos sair, não vou. Ela voltou com a Japona. Gente, eu tenho que sair, gente. Calma, tá acabando. Deixa eu acabar de ler isso aqui. É, exemplificando, as primeiras aparações. Peraí. Não, andou no rim. Meu Deus, o Marco tá com câncer no pâncreas. Não, para. Acabou de dar metástase no osso e morreu. Vamos ler a carta final do Darko. Eu gostaria de ter comido uma loli. Peraí, pô. Deixa eu acabar de ler isso aqui. Exemplificando. As primeiras aparições do Morning Musume no Kohaku Utagasen, programa de fim de ano da NHK, eram tão amadores quanto os programas do Sérgio Malandro. Com o passar dos anos, a evolução é evidente. Não há nada no Brasil que possamos comparar que esteja à altura. No caso dos comediantes, a preocupação com o timing das falas, piadas e trajeitos é treinada de modo obsessivo. Não que ocidentais como Jerry Seinfeld não treinem pra caramba, mas no Japão, como vocês bem sabem, eles não param até que esteja perfeito. Daí vem a qualidade nipônica de sempre. O outro é do Jun01 ou Jun Akira, no review de Evangelho 2.22. Ele começa com... It's a trap! Sobre a nossa... Ai, Biana é uma cilada. Mas ele tava falando das nossas crianças transexuais, né? Ele comentou o seguinte: sinceramente não vejo problema algum se a pessoa quer mudar de time e fazer alguns mods no corpo, desde que não seja enganada pelo trap modificado. Como o podcast famoso mencionou, deixa o gay ser feliz, é bom pra ele e é bom pra gente. Um gay feliz é um macho a menos, isso significa menos competição para nós heterossexuais. É, não é uma frase que eu endossaria, né? Nem eu, né? Porque a gente não é machão a esse ponto, mas tudo bem. A gente tá, enfim... Dá pra se comprometer a live. Eu não vou comprometer, eu vou falar. Tipo, a gente não cospe no chão nesse nível, né? Não é assim também. E acho que as mulheres têm menos problemas com essas coisas. Lembra da piada que diz que toda mulher é meio lésbica? O comentário dele foi muito misógino, acho que eu não vou ler mais. Para com isso. Cara, não é uma piada. Toda mulher é meio lésbica, isso é um fato. Ou não, cara. Eu conheço várias mulheres que tem nojo absurdo de outra mulher. Ah, mas a mulherzinha é normal, é blá blá blá, é social, é mais social. Mas a mulher é meio lésbica pela questão social, né? Ela não tem ninguém forçando. Seja mulher, seja muito mulher. Você tem que ser muito mulherzona. Minha filha é mulher, minha filha deu pro bairro inteiro, mané. Minha filha é muito mulher. Isso acontece com o homem, né? O homem que tem que ser machão. Precisa ser machão. Mulher não precisa ser mulherão, precisa. Mulherão fisicamente. Sim, mas se não tivesse essa posição de que o homem precisa ser machão, todo homem também seria gay. É até bonitinha a garotinha que veste calça larga, sabe, a garotinha que é homenzinho, né? Depende, se ela tiver barriguinha, estranha. É, mas o garotinho que veste como menininha é o viadinho, né? Elas têm menos problemas em se pegar sem modificações do que dois caras. Ok, acho que andei vendo muito Yuri ultimamente e meu comentário tá ficando bizarro também. É. Esse GQS mais os dois outros podcasts do J-Wave se autocomplementam, que eu participei lá de Evangelho. E gostei da discussão sobre o LSD, que é a série. Estava com o pé atrás contra esses movies, achando que era só uma condensação. Era só um condensado da série, com alguns extras aqui e ali. Também achei estranha a adição de uma nova criança, aparentemente só pelo bem do fanservice, pelo menos na estreia dela. Espero que ela adicione alguma coisa ao plot. E agora vocês me convenceram a assistir o Rebuild. Saiu uma figure dela, da. Há várias, né? Tem várias figures dela já. Eu vi uma esses dias, que é muito boa. E tem aquele Elva dela também, da Aranha. Ah. É um Revoltech. Mas legal. É isso, né? Vamos embora. A Boa precisa sair. Já estão ligando pra ela aqui, querendo que ela saia. Bom, nesse momento a Boa não tá mais chitada, então não vou mais. Enquanto ela estava chitada, eu tava pensando seriamente em ir com ela. Agora que ela não está mais, eu não vou mais, não. Agora você vai estar acompanhando uma garota normal da Gêmea Olsen. É isso. E, Boa, vem, né? Tchau. Peraí, a gente vai encerrar com a Boa falando francês. Au revoir, mon cher. Não, o texto do céu. Ah, mas ela tá no telefone. Não tô, não. Você tá fingindo? Não. Você fingiu o telefone pra falar com a gente, é isso? Vai, vê o francês ali, ó. Je suis... É uma mulher, a Sun Lin, de Taipei, mandou esse e-mail pra vocês pra gente. Tá. Je suis Sun Lin, revenu à la rencontre. Você faz essa voz de professora? Tá. Un agent de compte de la banque internationale de Taipei. Je vous demande des partenariats dans le reprofilage. Eu não sei se eu consigo falar francês. É porque eu falo rindo o tempo todo. E como você faz biquinho rindo? Não dá. Então, por isso que o francês não ri, né, cara? É o povo triste, justamente por isso. Não, je suis sans ligne, ravaninho, alors rencontrer com a janta, compre. Não sei, não sei. É gostoso, legal. Eu não consigo me levar a sério falando francês. Nem eu, nem, ninguém, né? No final das contas. Só um francês falando francês que dá pra levar a sério. Enfim, foi isso. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem. A bientôt, mon cher.